Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Presta atenção, ouvintes do Magicando, está começando só das 15 de capirotagem. E hoje, meus queridos, a gente vai falar sobre um tema de iniciante, porque eu tava sentindo falta, porque afinal de contas, no meu coração, eu sou iniciante e em todo o resto também. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo amigo Vinícius Ferreira. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tá bom. É, muito obrigado também. Muito obrigado. Tô agradecendo já o final, porque eu tô dizendo. Tchau, Lívia. Não é time magic hoje, hein? E pra me ajudar, temos aqui ele, Marcos Keller. Vocês sabiam que na exposição da Yoko Ono, que está tendo aqui em São Paulo, aconteceu uma coisa suspeita? Yoko Ono fez aquela velha exposição dela, onde ela tomou uma escada e um telefone no alto pra você pegar pra atender, caso toque, porque só ela tem o número. E ela costuma ligar, né, ao longo do lugar onde ela estiver, pras exposições que estão acontecendo no mundo. E a galera tá tudo arrumando pra fazer exposição e tal, de repente toca o telefone. Aí eles ficaram tudo apreensivos, subiram pra pegar, era alguém da TIM querendo fazer uma cobrança. Foi da NET. Da NET? Querendo vender plano. Foi da NET pra vender plano, tá ligado? Aí a galera, porra, como que você conseguiu? Aí Yoko Ono tá com dificuldade pra pagar a conta também, né? É pra você ver como as coisas estão foda, hein, cara. E temos aqui ela também, Lívia Andrade. Eu sou uma pessoa sofredora. Eu sofro com esse host. Ah, é? É. Mas você sabe que é carinho, né? É, tô sabendo. É carinho de cavalo, como diria minha avó. Fazer, já viu o cavalo fazendo cafuné? É. Dá um tapa na bunda dele por tapa do ver que acontece. E temos ela também, Juliana Pozlaco. Eu não pensei em nenhuma frase de efeito hoje. Bom dia pra você. Nossa, tá muito away. O quê? Away de Petrópolis. Away de drogada. Petrópolis é... Como é que é mesmo? Tu cu tá dando bote? Tá cu dando bote! Esses pedof, sabe o que eu vou fazer com eles? Vou levar pro meu sítio em São José. Deixar os cabitos mamar. Pô, você não sabe essa fala do Away? Não. Mas eu já concordo com ele. Ele fala assim, pedófilo, eu trato na ponta da faca. Vou levar pro meu sítio em São José. Mas primeiro, vou botar os cabitos pra mamar. Esse vídeo é maravilhoso. Aí ele fala assim, onde está o pedófilo? Está aqui do meu lado o pedófilo. Aí tipo, é um boneco muito feio. Aí ele começa a dar uma facada nos bonecos. Aí alguém grita, ah, no fundo. Aí ele, cala a boca, filha da puta. Aí ele dá outra facada, o cara lá atrás, uah! É muito bom esse vídeo. Muito bom. Procurem crianças, é muito bom. É que, não, crianças não procurem. É, temos aqui também... É as crianças do abismo. Beijo, foco pro silêncio. E temos aqui também Rodrigo Grola. Eu tô igual a Ju, cara. Eu não pensei em porra nenhuma pra falar hoje. Tá foda. E, gente, inclusive, eu acabei de perceber que eu não me apresentei. Eu sou o André Fernandes e hoje a gente vai falar sobre... Galera, todo mundo começa de algum lugar. Quando foi que a gente percebeu que o mundo era muito maior? Que como diria Shakespeare, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que diz... Nossa, vamos filosofia. A van que vai de Cascadura a Madureira, do Rio de Janeiro. Foi a frase original é assim, velho. Essa aí tem mistério pra caralho. Só não é melhor do que a do Leme ao Pontal. É, exatamente. Eu apontava a beluga. E a gente vai continuar esse papo, começar esse papo, na verdade, logo depois dos recadinhos e anúncios. E a gente já volta. Chegamos aqui agora na área dos recadinhos do Magicando. Esse episódio ficou maravilhoso e você já vai escutar ele logo depois desse recadinho que eu vou dar para você. Primeiramente, saiba que a nossa caixa postal é a seguinte. Se você tiver alguma cartinha, se você tiver alguma encomenda, alguma bebida, alguma coisa que você quiser dispor pra gente, você coloca aí no seu envelope Magicando com CK. Caixa postal 27014, CEP 04007-970. São Paulo. Você coloca esses dados e vai chegar em brevíssimo pra nós, tá bom, gente? E falando sobre o início da vida mágica, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Conheça os iluminados de Thanateros, a IOT. É, pra quem não sabe, tá dando mole, o Vinícius faz parte da IOT, que é uma organização que é secreta, discreta. Hoje em dia, você pode oferecer muitos termos, né? Mas é uma organização organizada de magia do caos, tá bom, gente? O que acontece? Aqui em São Paulo, no dia 18 de maio, vai acontecer o primeiríssimo evento da IOT no Brasil. Isso mesmo que vocês estão escutando. Então, a IOT tá abrindo suas portas nesse evento para a comunidade mágica. Pacto Mágico dos Iluminados de Thanateros, como é conhecido, foi a primeira ordem mágica a explorar a corrente da magia do caos, e até hoje se mantém na vanguarda mundial das experimentações com as mais modernas tecnologias mágicas e espirituais. A magia da IOT é a prova viva de que a magia do caos não é só aquilo que se vê nas redes sociais. E é isso mesmo, eu conversando com o Vinícius, ele foi muito claro, né, quando a gente brinca com essa coisa do de grupo de magia do caos no Facebook, esse tipo de coisa, a gente acaba citando aqui nesse episódio também, ele fala que aquilo ali tem muita coisa que não é exatamente magia do caos. Pra você que quer adentrar no mundo, você quer ser um caoísta, quer aprender mais sobre, você tem a oportunidade de ir nesse evento, né? A venda de ingressos é melhor correr, porque já tá acabando, já tem um lote esgotado, você vai conseguir encontrar dois ingressos. O ingresso apenas com o circuito de palestras e o ingresso com o circuito de palestras plus práticas mágicas que vão acontecer ali. Então, eu vou deixar o link no site pra vocês darem uma olhada em todas as palestras, ó. Vai ter o Frater AD, lembra do Frater AD, galera? Que a gente gravou sobre Zoskia e Spare. Então, ele vai estar palestrando, ele vai falar sobre o que é a IAT, né, e a magia, né, onde nasce a organização. A gente vai ter uma palestra com o Sr. Penumbra, que ele vai falar sobre o sigilo, não é só o que circula nas redes sociais. Vai ter também o primeiro cara que trouxe a IAT para o Brasil, que é o Eurico Mesquita, que ele vai falar um pouco sobre a história da IAT, né, e sobre esse braço aqui latino-americano. Então, se você quiser conhecer uma galera responsa, tiver em maio aqui em São Paulo, você pode aí trocar uma ideia e conferir esse circuito de palestras. Tá bom, gente? Então, fica aqui, tá dado o recado. E, ó, lembrando a todos que estamos chegando no episódio 50 do Magicando. E no nosso episódio 50, já dando spoiler aqui, a gente vai fazer um Humans of Magicando. Manda aí sua história de rolê do Kleber, que a gente vai ler as histórias dos ouvintes, né? Você tem uma história que deu errado? Ou que deu muito certo? Uma história muito maluca que você gostaria de contar com a gente? É, pode ser algo que aconteceu só com você e você foi seu próprio Kleber? Pode ser algo que um amigo te arrastou pra um evento? Pra uma seita maluca? Ou, enfim, alguma coisa muito louca, cara, manda seu e-mail com o tema Rolê do Kleber para contato@magicando.com.br. E aí nós nos falamos, beleza, gente? Última notícia da noite, galera. Olha aí pra você que tá super ligado nos cursos do Magicando. Cara, sério, anota aí na sua agendinha. Dia 13 e 14 de julho, tá bom? Se você tem interesse de curso do Magicando e tem interesse em runas, vocês terão uma surpresa inacreditável nas próximas semanas, porque a gente vai anunciar um curso de runas do Magicando, obviamente ministrado pela Juliana, e olha só, também pelo Cussa, que estará vindo para São Paulo para fazer esse curso maravilhoso. É isso mesmo que vocês estão escutando. A galera do Bifrost vai abrir uma ponte do arco-íris chamada Aviação Aérea, vai trazer o menino lá dos cantos nórdicos para cá e vai trazer a Ju também para esse momento maravilhoso. E eu já vou deixando aí pra você, olha só. Vai ser um final de semana, esse dia 13 e 14 de julho. E a gente está estudando a possibilidade de fazer não apenas um, mas dois dias de curso, tá bom, gente? E, ó, não é dois dias de um sábado o curso, no domingo o mesmo curso pra uma outra turma. Não, você não entendeu. A gente está pensando e estudando em dois dias para cursos diferentes, isso mesmo. Você vai ter um curso de iniciação das runas, o que você precisa saber, porque o Bifrost, ele é um cursinho light, né? Ele é um cursinho para você ir mergulhando assim no rasinho, e sabe quando a piscina vai afundando? Então, quando você vai afundando, vai o curso que a gente vai ministrar aí em julho. É, e no segundo dia, a gente está pensando em dar uma extensão para você mergulhar em mar aberto e saber o que fazer. Então, ó, a gente em breve vai dar detalhes sobre toda essa maluquice. Então, fica de olho que, ó, já deixa marcadinho na sua agenda. Se você já é de outro estado, já começa a pesquisar passagem de avião pra esse dia, pra esse final de semana. Se você é de São Paulo, já começa a marcar na agenda. Não, eu tenho certeza que curso de runas magicando, eu com certeza vou comprar. Então já marca aí na sua agenda, que em breve vamos liberar aí os ingressos para serem comprados, né? Então, tá dado o recado. Bora lá pra esse episódio que ficou fantástico. Então vamos lá, gente. É, a gente vive num mundo em que os magões da porra, que você precisa ser um magão da porra hoje na internet, né? O ocultista médio gosta de bancar ali, né? Não, não passa mal, não vai pro psicólogo, né? É uma, não fica doente, é uma galera... Cura diabetes do filho com poder psíquico. Porra, é a galera massa, não faz banimento. Não é permitido espaço pro erro, pra esse tipo de coisa. Todo mundo é o senhor fodão das artes místicas arcanas, senhor das chaves ocultas e dos mestres secretos. Mas aqui no Magicando, a gente tem uma política muito interessante que é... É, a gente fala real, né? No, na medida do possível. Cada um com a sua experiência. E surgiu essa dúvida, afinal de contas, né? Até vocês, magões da porra, com exceção de mim... A marca da modéstia. Oh. Começaram de algum lugar, né? Ele é o mago! Não, é verdade, né? O Patolino Mago é a figura do ocultista médio, né, cara? O cara tá no sofá e acha que tá, né? Com os seus poderes! Incríveis poderes! Muito bom esse falsete aí, hein? Fechou. Vai direto pra lata do lixo na edição. Esse pedaço é um cortagem. Que é bom assistir, segura, ouvir. Seleciona, delete. Já sei até a imagem como vai ser na onda sonora ali. Eu não preciso nem escutar. Vou chegar lá e eu já, opa, delete. Então, gente, mas isso é muito interessante, porque aí vai ser muito um episódio de relatos nossos, né? É, do tipo, eu pelo menos vejo isso muito dos nossos ouvintes que estão começando. Eles têm muita dificuldade em separar o mundo, né? O mundo físico com o mundo mágico. Então, assim, quando que a pessoa sabe que deu certo? Por que deu certo? Existe muito essa ansiedade, né? E muitas vezes essa insegurança voltada para as pessoas novas. A pergunta é saber quando que as cartinhas do Harry Potter chegaram em nossa casa. Exatamente. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? No dia que a cartinha do Harry Potter chegou na minha casa. No dia que chegou uma pomba de Osasco e bateu, ela tinha uma carta. Ela no cu, plantadinha assim, socada no rabo da pomba de Osasco. Vocês falam tanto da pomba de... Vocês falam tanto de Osasco, os ouvintes de Osasco vão começar a ficar pistola com Mas vocês. Mas como é que fica a escola de magia? É a terra do cachorro quente, a terra da escola de magia. A terra do cachorro quente. A terra do Osasco, Aliás, o nome da escola é Winter Fudeu. Tá lá. Oxi. Aliás, ouvintes, me convidem para um hot dog na pracinha de Osasco. Território viking do Brasil é Osasco. Isso é verdade. Então, vamos lá. Vários rolês vikings de Osasco. Vamos lá, então. Vinícius Ferreira, você é um cara que é o mestre dos sortilégios. Pensava que esse era o Mr. M. É que o Mr. M já não tá nem mais no Fantástico. Hoje ele tá na Príncipe TV Marisol. De todos os cara, ninguém mais sabe quem é o Mr. M. Claro que sabe, você sabe, não sabe. Mas você Desculpa. É ninguém, tá certo. Cara, qualquer um que tenha na cidade sabe. Enfim, você, Vinícius, você, pelo nosso primeiro episódio lá, não sou o primeiro ou o segundo, que você fala muito das suas experiências, principalmente quando você, da sua relação com seu tio. Não era tio? Uhum. E tal. Qual foi o momento em que a parada clicou pra você do tipo, cara, eu acho que isso aqui tem potencial? Posso me dar mais uma pra ele também? Por favor. Há quantos anos você tá nessa parada? Cara, estar nessa parada é uma pergunta muito ampla. Vou responder primeiro que ela e depois eu volto. Porque a parada nunca foi uma coisa muito clara pra mim. Tô sempre surfando a onda, mas a forma dessa onda sempre foi mudando. Que cara é essa, né? É que você tá falando que você tá sempre surfando a onda. Eu pensei, cara, no máximo... No máximo eu tô nadando em cachorrinho nessa porra, porque... Nunca tá surfei porra nenhuma. Entendi. Mas então, eu estou... Pegando jacaré, chama, né, Rogério? Desde os 8 anos de idade, desde antes disso, se bobear. Que eu aprendi desde cedo, em casa, a meditar. E pode parecer que não, mas meditação dá uns baratos muito doidos. Eu acho que foi assim que eu comecei a questionar o status de inegabilidade da realidade. A realidade começou a aparecer pra mim como uma coisa que... Peraí. Isso não existe só o que eu tô vendo. Quando você começa a meditar e começa a dar certo, as coisas começam a parecer estranhas. E você começa a enxergar uma outra camada que existe. Mesmo uma criança de 8 anos consegue enxergar que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa que não é evidente. Por trás do véu dos mistérios. Pois é, então, eu tinha zero de conhecimento teórico / doutrinário sobre o que poderia ser no mundo, o que existe de oculto e tal, mas eu percebia, com também base em porra nenhuma, então, eu percebia que tinha alguma coisa rolando e sendo criança, não conseguia sacar o que era. Beleza. Acho que as minhas primeiras percepções de que tem alguma coisa estranha rolando foram de percepção de tempo e de sentido. Quando você entra num estado meditativo legal, assim, porque assim, no começo, quando você vai aprender a meditar, principalmente sendo criança e ligada no 220, você não vai conseguir porra nenhuma, né? Só vai conseguir ficar de saco cheio. Mas depois de um tempo, quando o negócio clica, você percebe que as coisas se manifestam de outro jeito. Dois exemplos legais que eu percebia logo de cara era a percepção de tempo, como eu já falei. Por exemplo, uma coisa que parecia que tinha levado 2 minutos tinha levado meia hora. Coisa que parecia que tinha levado meia hora e levou 2 minutos. Essa dilatação e contração do tempo ficava muito clara. E outra coisa é de sentidos mesmo. De você estar num lugar e você, de repente, você se liga que você tá ouvindo coisa de 3 quarteirões de distância, o que não é humanamente possível. Ou se for humanamente possível, você tem que ter uma atenção muito fodida e eu não sei o que é até hoje. Mas você consegue esticar sentido até longe. E não é viagem de... Ah, eu acho que tô ouvindo o que tá falando. Não, você tá mesmo. Entendi. É um negócio muito doido. Você teve algumas experiências do insólito. Isso. E encaixa nisso, na sequência, uma atividade que hoje eu chamaria de astral? Não sei. Muito fora do comum. Então, você lá, criança, acostumado a brincar e estudar, aquela coisa. Do nada, você começa a ter sonhos esquisitos e começa a projetar. E você fala, ok, tem alguma coisa bizarra rolando e isso não foi só um sonho. Muito bom. Some a isso que a minha infância inteira, até o começo da adolescência, foi um período muito tenso de... Como direi? Eu diria que eu era meio sensitivo na época de ver coisas e formas e tudo mais. E... Que obviamente não estavam ali. Isso. Isso não é dodói da cabeça não, porque eu fui testado. Passei por todos os aparelhinhos de cabeça e tá mais tudo certo. Mais de uma vez. Mais de uma vez e tá tudo normal. Nem o Sheldon, sabe? Não sou maluca, minha mãe me testou. É, eu fui testado também e tava tudo certo. Na verdade, durante um bom tempo eu queria que não estivesse tudo certo, porque se não estivesse tudo certo era só tomar um remédio e ficava tudo bem. Sim. E não tava tudo bem. Te causava medo? Te causava alguma porra, coisa me isso? Causava um medo sinistro. Que idade que você tinha nessa época? Ah, cara, até os meus 14, 15 anos foi assim. É. Foi até aquela cena lá do filme do Constantino, do garotinho no ônibus, que olha pra velha, velha. Então, era mais ou menos isso, só que na minha casa. Aí fodeu. Era bem foda. Porque aí você não tem pais, né? Você em casa, não, você não fudeu. Tem pai. Não, geralmente na casa você tem os pais, sim. Parabéns, hein? Eu fui aprender e sistematizar isso muito tempo depois. Muito tempo, né? Alguns anos depois, eu fui pegar uma porrada de livro pra ler. Tinha os livros esquisitos lá em casa, de basicamente da linha da Blavatsky ali. Tinha as coisas meio de martinismo e tal. E esses aí foram os primeiros que eu peguei. Primeiro livro de macumba que eu fui pegar pra ler foi do Eliphas Levi, óbvio, né? Porque eu acho que todo mundo naquela época... Era o único livro que tinha na livraria que você chato conseguia acessar. Chato pra caralho. Chato, porém legal. É isso que você ainda tem até hoje? Eu ainda tenho até hoje, mas eu comprei um novo porque ele tava caindo aos pedaços. E na época eu comprei na Livraria Siciliano, que não existe mais. E aí eu falei, ah, legal, tem alguma coisa aí, existe uma sistematização que dá pra fazer. Mas, cara, não dá pra fazer nada daquilo, né? Não dá, é muito ridículo. É. Nem o Levi consegue fazer aquilo. Não. Não, e o Levi mesmo não fazia nada, né? Sim. É, quem que era o teórico? Era ele ou era o Papi? Os dois. Que né? era só teoria, né? Não tinha, é. Não tinha e parte era prática. Só teoria, não, o Levi, é bizarro isso, porque a gente acha que ele era um magão foda. O Levi tem um único relato de magia que ele fez. Que é o do Yoda? Foi a invocação do Yoda. Oi? Ele foi fazer um rito de necromancia pra conversar com o espírito do Apolônio de Tiana. E a imagem que foi registrada disso, que na real foi uma reinterpretação artística do relato dele, de botar um espírito baixotinho que... Orelhudo. Orelhudo. Ah, cara, que as pessoas dizem hoje que é o Yoda. Cara, é o Yoda. É só pegar aquela gravura que é preta e branca, né? Pintar de verde. E pintar de verde. Uhum, e tirar aquela roupa com mangas bufantes. É o Yoda. É o Yoda, é o Yoda vestido de... Como é que chama? É o Yoda do dragão? Baile dos Enxutos. É o Yoda vestido de Mestre dos Magos. Nossa, legal, muito que bom. Merda, hein? Mas então, o Levi não praticava nada, né? Ele dava umas receitas de bolo ali no esquema meio São Cipriano, que ninguém seguia, porque, tipo, comunicação com os mortos. Passar 40 dias e 40 noites fazendo um jejum sem falar com ninguém, bebendo sangue. E sangue e pão, se não me engano. Porra, ninguém vai fazer isso. Não dá pra fazer as coisas do Levi. E assim, passei muito tempo sem praticar nada. Tentaram me clemerizar. Se você passar 40 dias, 40 anos comendo sangue e pão... Né? Não, inclusive, possivelmente você vai falar com os mortos... Diretamente. Diretamente. Né? Porque... Face to face. E aí... não vai voltar, inclusive. Aí vai ter que fazer toda uma outra cerimônia pra falar com os vivos, né? Tentaram me clemerizar pra Wicca. Lembro dessa história. Fugir. Com todas as forças, porque achei uma furadaça. Porque assim, eu não via propósito. Pra mim era uma maluquice religiosa de ficar tentaram celebrando e não... Porra, celebrar pra celebrar. Eu quero objetivos, né? Tentaram te clebrizar pra uma outra coisa que você também fugiu. Fala. Você me disse que parecia que estavam querendo te levar pro... Qual é o pré-maçom? O Demolay? Demolay. Não, mas... Vamos seguir a ordem cronológica. Ah, eu pensava que tinha sido antes. Não, antes da Wicca, Demolay. Wicca sempre vem primeiro. Okay. Wicca first. Aí, beleza. Aí caiu no meu colo, Libernou. Aí eu falei, ok, aí tem coisa. Aí foi que eu comecei a fazer alguma coisa mágica de verdade, sem ser meditação. Entendi. E as coisas começaram a encaixar. Por isso que eu acho que ele é um livro de extrema importância pra mim. E por isso, por ter tanto tempo de proximidade com esse livro e já ter feito tanta coisa dele, hoje eu enxergo que ele não é perfeito. Tipo, eu consigo discordar de algumas coisas que tem nele. Que a primeira vez que eu li, eu falei, caralho! É isso. É maturidade, né? Maturidade, sim, né? Sim, sim. Mas isso você pega com qualquer coisa, né, cara? Acho interpretação de texto. Não, não. Interpretação de texto é fácil, porque o texto não dá muita margem. Mas é uma questão de opinião embasada em experiência. Que na época eu não tinha experiência, eu só achava que, caralho, isso faz todo sentido do mundo. Só pode ser verdade. Depois disso que apareceu a história do Demolay. Tentaram me arrastar pro Demolay, eu falei, não, obrigado. Mas Demolay não é magia. Demolay não é magia, mas eu fui nos churrascos da maçonaria, enquanto o pessoal tava me sondando. E aquela picanha era mágica. A picanha era boa, mas eu achava muito escroto que as mulheres tinham que ficar separadas limpando louça. Tá muito nada a ver. Sem esquecer que Demolay é quando o RPG vai longe demais, né? Fiz bom proveito da biblioteca da maçonaria. Tive uns negócios legais lá. Fez bom proveito do churrasco da maçonaria? Conheci na maçonaria pessoas que estão sendo investigadas pela Lava Jato. Políticos, influentes. Ah, olha aí. Vão te matar, hein, cara? Hã? Vou te matar. Ah, tem... Tem que sair da cadeia. É, primeiro tem que sair de lá. Isso aí. Já esteve, não sei se ainda tá. Cara, você ainda se deu bem, meu. Eu tinha um brother que, quando ele foi pra faculdade, ele foi pra USP, tentaram kleberizar ele pra Opus Dei, velho. Eita, chegou o Padre Wellington e falou, vambora. É, calma aí. É muito chegar num rolê errado, né? Girando silício assim, ó. É silício que chama, né? Aquela merda, aquele... Sim, sim. Girando assim, ó. Caralho, que delícia. É muito você vai pra USP achando que, como tá o presidente falou, eu vou achar várias orgias e drogas, eu acho uma reunião da Opus Dei, tá ligado? Sacanagem. Tudo inferno, né? Teve nenhuma orgia quando eu estudava lá. Infelizmente. Felizmente. Quando é que clicou pra você? Deixa eu acrescentar uma pergunta pra Ju também, que é, quantos anos você tá no rolê? Mesmo que eu fiz pro Vinícius. E pro Vinícius e pra Ju, acrescento a questão de aonde que o RPG entra nisso? Que eu acho que é um ponto importante. Deixa a Ju falar, depois eu vou. Eu vou acrescentar mais uma pra Ju, aproveitando que o Vinícius falou. Qual que foi teu primeiro livro? Alguém quer perguntar mais alguma coisa pra Ju? A gente termina aqui. Vai, pode ir. Bom, diferentemente do menino Venâncio, a minha primeira experiência mágica, meu primeiro contato mesmo, assim, com outras pessoas para fazer magia foi na Wicca, que foi como eu ingressei, tipo, o real oficial. Antes eu era... Oi. Discordo. Não? E quando você era pequenininha aí no espiritismo? Ah, tá bom. Tá, espiritismo faz mais magia do que a Wicca, hein? Então, isso que eu ia perguntar. Espiritismo conta como magia? E depende do que você fala. É, porque é das minhas... É, então, bom, eu... Vou resumir pra não ficar muito maçante, porque eu acho que os ouvintes sabem do outro episódio, mas só pra quem chegou agora, o meu pai e minha mãe são espíritas kardecistas até hoje, trabalharam por muitos anos na Federação Espírita aqui no centro, e lá dentro eu tive as primeiras experiências esquisitas, do tipo, perguntava pra minha mãe, tá aqui, tá cheirando muito mal, tá muito ruim, que cheiro é esse horroroso, eu tô me sentindo mal, tô ficando enjoada, uma menininha tipo de 8 anos. E todo mundo falava, mas que cheiro que você tá sentindo? Não tem cheiro nenhum. Também fui testada por papai e mamãe, nada. E eu acho que o grande susto foi que eu olhava pras pessoas normalmente e eu via uma coisinha em volta, assim. E aí eu já contei que parecia... Aquele do desenho do Caverna do Dragão, quando alguém tava emitindo uma luzinha, tinha um negocinho em volta. E aí eu expliquei dessa forma, porque era essa a referência que eu tinha. E aí alguém falou lá, a menina vê aura, tá bom. E aí um dia eu estava no ônibus, eu não lembro se era minha mãe ou minha avó. Gente, hoje não tô boa a cabeça. E aí eu vi uma pessoa que tinha um negócio preto em volta dela e era muito feio, e eu comecei a chorar muito feio. Ixi. E eu pedi pra descer do ônibus e eu fiquei desesperada e quem tava comigo, o que tá acontecendo? E aí eu fui levada numa benzedeira, foi a primeira vez que eu fui numa benzedeira. Minha mãe ficou desesperada, porque a menina sem cheiro que não tem. Menina vê negócio que ninguém vê. E aí foi isso, quando eu era pequenininha. O que tá acontecendo? Mas, magia como sistema... Mas você não desenvolveu nada a partir daí. Só elucidou do que se tratava. Então, aí os meus pais começaram a me explicar, mas eles disseram que eu era muito nova pra começar a estudar, porque tem uma idade, né? Pra você começar a estudar. Chegou o papai e a mamãe e falou: Ju, senta aqui. Chega uma hora na vida que um menino quando gosta de uma menina e uma menina quando gosta de um menino... Os espíritos aparecem. Os espíritos aparecem. Se eles usam óculos, você vai pro nosso lado. É. Então, e aí eu todo fim de semana, todo domingo tinha evangelho no lar e eu não me interessava por aquilo. Aquilo não tocava meu coração. Pô, é chato pra caralho também, né? Porra. E aí, quando chegou a idade que meu pai disse, agora você pode estudar, pode fazer o curso, e eu tava querendo sair daquele lugar, porque eu só passava mal lá dentro. Então, eu sempre associei estar lá dentro do prédio a passar mal, sentir cheiro ruim, ver coisas esquisitas, e eu tava, não quero essa porra. Mas como sistema mágico, digamos assim, com coisinhas, rituais e tudo mais a seguir. Acho que, né, a primeira foi realmente na Wicca. E foi daí estão os meus primeiros trabalhos mágicos, digamos assim, foi relativo à adoração de deidade, trabalho com elemental. Então, acho que essas são as coisas que estão aí. Acrescentando a pergunta do Grola, agora que eu acho que foi a única que eu não respondi. Você vai dar risada. Meu primeiro livro foi quando eu fui numa livraria sozinha, entrei lá na parte de esoterismo. Aí falei, deixa eu ver. O que eu vou pegar? Foi na Lenda Lenda. Meu, não. Eu nunca cheguei a visitar a Lenda Lenda, cara. Caralho. Chateada. Até eu viu? Fui na Lenda Lenda. Hashtag pô. Chateada. O Ju foi no Almanac Wicca 94. Puta, não. 93. Você vai dar risada também. Você vai dar risada também. E eu tenho esse livro até hoje. Primeiro livro que eu comprei na minha vida, que tinha a ver com rolê. A Cabala do Papo. E eu falei, nossa, esse livro deve ser legal, porque é grosso. E tem uns negócios complicados na porque capa. Porque o grosso que é bom, né? That's what she said. Não, mas pra mim faz total sentido um iniciante ter esse pensamento, porque é como ele vê nas séries de TV, nos filmes, o tomo antigo, né? O livro que eu peguei lá, do Levi. Eu peguei porque tinha uma porra de um pentagrama na capa, bicho. É você tava com aquele do Baphomet na capa? Não, não tinha Baphomet, era um pentagrama. Aquele pentagrama com zoinho, sabe? Cara, acho que eu nunca vi essa edição. Quando eu peguei, depois já eu era Baphomet. Não me lembro quem foi, mas teve um ouvinte que perguntou se até hoje eu tenho essas manifestações. E sim, eu tenho. Pra mim... Mas hoje você controla. Você então, consegue ligar e desligar. A aura, sim. O cheiro, não. Por exemplo... É difícil desligar o nariz, né, mano? Quando porque às vezes a pessoa não toma banho também, né? Também, tem essa. Se você não tomasse banho, talvez fosse mais fácil pra ela, porque aí amortece, tá? Entendi. Dá aquela quebrada, né? Pra mim é muito ruim ir visitar pessoas em hospital. Quando a minha avó ficou internada, pra mim, passar a madrugada... Era assim, era... Cheirava podre. Mas assim, era horroroso. Qualquer pessoa que tem essas clarividências que vão além do ver, tipo clareaudiência, e sei lá, claricheiro, clarifaro, clarifarência. Clareolfato. Cheiraudiência. Cheiraudiência. Essa galera tá meio fodida. Eu conheci uma mina que ela tinha clareaudiência, e eu conheci nos rolês de igreja. Um dia uma mina baixou os paradas na mina. O xerebecanto. E a mina demoniada, ela muito louca lá na frente. Essa outra mina, ela não conseguiu ficar dentro do lugar. Ela começou a chorar e quase arrancou a orelha. Porque ninguém ouvia nada. E ela tava ouvindo uma multidão rosnando e falando absurdo pra ela no ouvido. Teve que tirar ela da casa e levar pro outro lado da rua. E ela tentando arrancar, assim. Ela machucou as costas, assim, da orelha. Ai. Porque ela não aguentava de ouvir. Entendi. Porque a visão, você tá acostumado com a visão. Agora, os outros sentidos, a gente quase não treina. Eles ficam passivos, né? Menos quando você é sinestésico. Lá vem, ó, bullying. O André não mandou a piada hoje? Eu falei, pô, lembrei agora. Tô sentindo um cheirinho de bullying. Eu tava esperando pra me meter a piadinha. Tá chegando. Se chegasse a minha hora, tu mandou antes. Foi louco, cara. Então, assim, se vocês estiverem em hospital comigo, se por um acaso eu começar a pegar a roupa de alguém e ficar assim, ou pegar a mão... O que eu fazia quando eu tava com a minha avó, eu segurava a mão dela e botava a mão dela assim, fingia que tava beijando, pra ficar cheirando ela, entendeu? Entendi. Pra, tipo, tentar anular esse rolê. Pra mim é muito difícil. a federação também, porque afinal você está acolhendo e tratando de pessoas que precisam de ajuda. Ninguém mais nessa porra se estiver bem, né? Exato. E pra mim, a entrada era bizarro, porque eu ficava... Minha mãe falava, por que você fica com a mão pra trás aqui? Você é, tipo, comportada. Quando eu era pequena, eu falava, eu não quero encostar em nada. Porque pra mim, tudo tinha jeito de ceboso, de sujo. Porque eu tava sentindo aquele fedor. Então eu falava, não vou botar mão em nada, credo, aqui tá nojento. Eu não queria sentar nas cadeiras. Porque pra mim era tudo sujo. Pra mim, eu falava, não vou sentar nessa porra. Era muito... Talvez... Uma vez eu conversei com uma pessoa, eu falei, ah, mas era muito mais forte quando eu era pequena. E a pessoa falou, não, vô, é porque você aprendeu a controlar, é diferente. Quando você era pequena, você não sabia controlar. É. Então, pra você era tudo muito, gritante. Hoje você... Mas você continua vendo coisa, porque... Inclusive, a gente já viu a mesma coisa. Uhum. Então, é uma coisa de controlar mesmo. A minha visão, hoje, ela é muito mais fraca do que o meu nariz. Meu nariz ainda é muito, tipo... Mas esse lance de que eu parei de ver, eu parei em termos, assim. Eu não fico vendo o tempo todo. E não tem lugares em que eu chego e sempre vejo. Mas de volta e meia rola uma parada. E como é que é? É uma imagem clara? É um... Não, dificilmente é claro. Não. Quando eu era criança era claro. Claro, claro, claro. Como eu tô vendo você aqui agora. Entendi. Nossa, que horror. Pessoal me vê... Caramba, você via, tipo... Fisionomia, roupa. I see the people. Mas nunca era uma coisa 100% pessoa. Tá. E como é que é hoje? É desanuviada? Tipo, transparência 80% hoje é Photoshop. Mais uma coisa canto de olho / impressão do que ver exatamente. Entendi. É mais uma sensação clara, reforçada pela visão. Que isso normalmente acontece porque você tem uma noção clara do que é real, né? Então a criança tá muito nublado ainda aquilo que é real e que não é. Então é muito fácil de passar o sensor, né? Uhum. Daquilo que não é real. Entendi. Aí a gente naturalmente aprendeu a eclipsar esse... É, você sobrescreve, né? Tanto é que quando você vai fazer qualquer bagulho de ordem, metade dos truques de visualização e tal, é pra você reaprender a ver o que não é real, né? Essa é a ideia. Entendi. Você aprender a ver coisa, porque são percepções que elas não estão relacionadas necessariamente à visão. Então, ouvinte, quando a gente lança um piruleto que tem um exercício, você nem termina de... Lançou no minuto zero, tem 5 minutos de áudio, no minuto 3 o maluco já tá mandando mensagem, né? Não funcionou. Não funcionou, né? Ô, seu filho da puta, você tá 25 anos, 30 anos, desaprendido. Você quer em 5 minutos reaprender a parada? Um exemplo pra pessoa. O primeiro susto que eu tomei quando eu comecei a fazer exercício mágico foi o lance de você focar num ponto que pra mim, na época, como era da Wicca, era, você tem que focar na chama da vela. E eu foquei na chama da vela e de repente tudo em volta sumiu. Eu tomei um susto, eu fui pra trás, eu tomei como se fosse um coice. Falei, caralho, o que que tá acontecendo nessa porra? Cadê o resto do mundo? E aí eu lembro que eu fui falar, falei assim, ó, aconteceu tanta coisa, a pessoa falou, não, você está tendo sucesso. É isso que tem que acontecer. E eu lembro que eu fiquei assustadíssima. Entendi. Entendi. E o RPG? É porque deu pau de render na realidade. Cara, a placa de vídeo? É, a placa de vídeo tá zoada. Então, o RPG na minha vida veio mais tarde. Ele chegou depois da magia. Bom. Ele chegou depois, mas ele chegou num momento onde eu estava num momento negação. Não quero mais mexer com essa merda. Tava namorando um moço que era mega cético. Mega cético. É padrão, né? Porque, né? O quê? Namorar moço mega cético. Mega cético. A Ju fez a limpa naquela, no grupo da Teia do Facebook, você não tem problema. Passou bom. O rodo na Teia. Mas ele era Demolei. Pode falar do Demolei lá. Não sei se virou maçom, acho que cético. Não. Demolei cético, pois é. Cético Lei. E ele era mestre, ele mestrava. E aí eu falei, não vou entrar, meu. Você já tem a mesa, tipo, tudo completinho. Vai falar, só porque é namorada do cara, vai entrar ali. Não, mano, entra nessa pose, quer jogar? E aí eu comecei a jogar e isso veio depois, mas veio no momento. Estou negando, que eu quero, não quero mais essa porra, coisa de maluco, que eu tive essa época. E aí, mas a personagem era o quê? Xamã. Olha. Conversava com os bichos. Subconsciente tava pedindo, né? Então, mas veio depois, veio bem depois. Bacana. O Vinícius não falou do RPG. Não, vou falar. Eu nunca joguei muito RPG. Eu mestrava muito mais. Então, tive poucas oportunidades de botar meu necromante na rua. Não, mas, brincadeira, eu jogava muito mais com anão, guerreiro e tal. Quando eu jogava de magra, necromante, que eu acho muito maneiro. Mas, porém... Thorin, escudo de torresmo. É. Nada disso me empolgou muito, assim, eu nunca fiz um elo claro entre RPG e magia, até Mago Ascensão. Aí, meu irmão, aí eu parei, isso foi antes do Liberdão, falei, essa porra explica a realidade. O mago foi essa golpe, porra, né? É tudo de verdade, deixa eu ver esse negócio direito. E assim, até hoje eu tenho algumas crenças que se embasam ali mais ou menos, obviamente não é baseado no Mago, mas... tem um overlap aí, tem uma sobreposição do que eu acredito com o que tá no livro do mago. É que aquilo é um sistema funcional. Foda. Um sistema funcional. Que classe que você era no mago? Que classe que você era no mago? Qual era o teu qual era o teu tradição, clã? Tua tradição. Adepto da virtualidade. Eu Thanatos. Eu também. Eu Thanatos ou Verbena? Eu era Verbena. Eu jogava dos dois. Boa. Todo mundo aqui jogou Mago Ascensão? Sim. Acho qual sim. É a classe do Paulo Coelho? Paulo Coelho é... Como que é o outra cara? É o... Não sei o que, do Hermético? Não, é Ordem de Hermes. Mas ele é meio bruxaria meio também. Meio vazio. É. Ele é meio bruxaria, não sei. Eu só jogava de Ordem de Hermes. Ah, por que será, né? Nossa, por que será, que né? Surpresa. Vamos memorizar umas tabelas aqui no RPG. Eu só jogava com Forces e Matter. Era só as esferas que eu queria. Entendi. Muito bom, muito bom. Então, aproveitando, eu já vou puxar a Lívia, porque... Você é uma pessoa, Lívia, que muitos ouvintes gostam de você, porque se vêem representadas na sua esfera... Sabedoria. Esfera de sabedoria. Você sabe que eu tô muito tateando as palavras que eu tô usando aqui nesse momento, né? Mas você assim, eu não quero mais saber daquela quando você tentou enganar não, quando você fez aquela macumbinha de brincadeira tentando assustar aquela tua amiguinha que não foi legal com você no colégio. Quando é que clicou pra você que a realidade tinha um véu dos mistérios? Eu não consigo pensar quando não. Enquanto todo mundo tava falando aqui, eu me entendendo como gente, eu nunca entendi a realidade como as pessoas veem. Que ser uma coisa estável, ser uma coisa comum a todos. Pra mim isso nunca foi pra mim. Eu me entendo desde pequena que não era uma coisa única. A Lívia nasceu do outro lado do véu. Entendi. Talvez seja porque a minha avó é kardecista. E eu fui criada pela minha avó, entendeu? Então, é a primeira pessoa que, na verdade, a minha referência de espiritualidade é minha avó. E ela é kardecista e ela tinha uma mediunidade que ela não desenvolveu durante a vida dela. E quando eu era pequena, ela estava desenvolvendo de verdade. Então, um milhão de maluquices acontecendo. E ela relatava muito naturalmente. Porque aquilo era a realidade dela. Eu acho que como desde pequena eu estava nessa fase que ela estava desenvolvendo a mediunidade dela tardiamente, pra mim aquilo ali era o normal. Então, assim, o problema é você... O primeiro choque é quando você percebe que nem todo mundo pensa do mesmo jeito que você. Legal. Bem pensado. Não. Esse é o primeiro choque. É o choque no momento em que você é tratado como esquisita. É o choque no momento em que você não tem vocabulário nem experiência o suficiente para tentar explicar para alguém que, teoricamente, deveria saber mais do que você. Mas não consegue adultos, te responder também. Mas também não consegue te responder. Então, quando eu contei aquela história de que eu não estava conseguindo explicar para a professora a minha percepção de tempo, isso foi boa parte da minha infância várias vezes. Não só aquela. Aquela ali foi a que eu consigo me lembrar da história toda. Mas tinham todos os coleguinhas rindo da sua cara. Tinha todos os coleguinhas rindo. Tinha plateia, né? Fica queimado assim. A ferro e fogo na sua memória. Exatamente. Todos eles estão mortos, você sabe, né? Quem não morreu deseja estar. Não, mas tem gente que tá mal. Mas tem gente que tá morta em vida. É mais ou menos isso. A falta de vocabulário e experiência para você tentar discutir com alguém pra não dizer assim, eu tô certo e você tá errado, mas eu queria discutir com alguém, tipo assim, vamos conversar que de repente em algum momento clica alguma coisa e a gente chega a alguma conclusão, ou então, entendi. Tipo assim, duas cabeças juntas, pensam melhor, né, do que uma só. E eu sempre passei a minha infância muito... Eu não tive amigo até os 12 anos. Zero mesmo? Zero. Tá. Zero, não tinha amigo até os 12 anos. Não tinha até os 27, impressionante. Aí depois eu era uma pessoa muito tímida, eu era... Então não tinha motivo, nem... Como é que eu vou dizer? Não tinha momento pra eu ter amigos. Ah, você se via... Você era destacada, os seus assuntos provavelmente não eram os mesmos que os seus coleguinhas. Você era estranha, né? Pelo que você tá falando, né? Pra... Não só isso. Eu não tinha muita convivência com outras crianças mesmo. Entendi. Eu convivia com adultos, ponto. Até os 12. Ah, sim. Então... Criança adultinha, né? Não, entendo. Que eu fui um pouquinho disso aí também. É complicado. Aí é difícil você conversar. Pessoas que estão tendo a mesma experiência. Deveriam estar tendo a mesma experiência. E, cara, eu não consigo ver diferença nenhuma entre o que eu fiz com a história lá da macumba, do pé de galinha, da menina pra assustar a menina com uma coisa dita de verdade. Assim, na minha interpretação, que ninguém pediu a minha opinião, mas eu vou dar, aquilo foi uma macumba, desculpa. Você fez um trabalho mágico? Sim. Você acha que não? No momento... Qual é que era o objetivo do trabalho mágico? Eu vou assustar essa desgraçada. Funcionou! Não funcionou? É um trabalho mágico. Funcionou, obstáculo. E assim, eu sempre estudei em colégio católico. Todos os colégios que eu estudei foram colégios católicos. Então, tinha todo aquele negócio, aquele catequização, que eu me lembro, no momento que eu disse assim, essa porra não é pra mim mesmo. Eu não consigo ver nada de bom nesta merda. Foi um dia que uma amiga minha, sei lá, baixou um santo nela, no meio do colégio. E a relação dos professores que estavam acreditando que o que ela tava tendo não era uma, sei lá, uma síncope, alguma coisa que não fosse uma coisa... Um ataque. Um ataque... epilético. Isso. Eles estavam achando que ela tava tendo um ataque esquizofrênico. Achavam que era maluquice. Não achavam era, que era maluquice, não era... que não era espírito. Espírito. Os professores que estavam abertos a pensar que aquilo fosse, sei lá, uma entidade baixando na menina, estavam dizendo assim, ó, não sei o que é do capeta. E não sei, caralho, tu conhece a menina todo dia aqui. A menina é mó mina de bem. E não sei o que. Agora tu vai ficar falando mal dela só porque teve uma situação aqui que você não está conseguindo entender. Então, essa história de as outras pessoas não conseguirem entender e explicar algo, e mesmo assim se afastar e terem medo disso, foi o que me empurrou o resto da minha vida para esse lado. Só que, como eu achava que isso era uma coisa muito natural, eu não achava que tinha uma forma de sistematizar e uma forma de... Muita gente fala de estudo. A ideia de estudo me lembrava muito o kardecismo, que você vai lá, estuda os livrinhos, aí minha avó fica ouvindo umas musiquinhas dizendo que as árvores são seus irmãos e todos são seus irmãos. É poltrona, né? Aqueles milhares de livros te explicando o universo, e tal, perispírito... Isso, era quase as árvores somos nós, cara. Era muito a árvore somos nós, eu me lembro disso. Bonitinho. Ela, sei lá, na cozinha, passando um paninho em cima do não sei o que, costurando uma roupa e o negócio das árvores, somos nós. E as árvores somos nós. Jesus, não sei o que lá, e as árvores somos nós. Cara, que viagem. Isso é estudo? Não tem uma forma de sistematizar. É igualzinho, Ica. Não tem forma de sistematizar. Isso é pessoal de cada um. Então eu nunca fui atrás de alguma forma de sistematizar o que as pessoas chamam hoje de ordens esotéricas ou de vertentes? Como é que é? Paradigma. Escolas. Eu achava que isso era mais uma forma de criar uma igreja. E eu queria muito mais. Era estar muito longe da igreja, porque pra mim eu acho que isso é muito pessoal. Resumo, o colégio de freira é a melhor forma de criar um não cristão. É como dizia um amigo meu, colégio católico é fabriquinha de ateu. Se esse colégio católico que você estiver não for sério, as pessoas que estiverem trabalhando não foi sério. E a criança for... Eu tive alguns que eram bastante sérios. E a criança tiver um mínimo de discernimento, realmente a pessoa vai pra esse lado aí, do ateia. Só vou fazer uma correção. O Ica não tem musiquinha, só tem riminha. É tudo rimado. É tudo rimadinho. É rimado. Mas se quiser cantar, pode. É tipo um duelo de rap? Porra, ia ser da hora se fosse um duelo menos de rap. Interessante. Eminem, o maior Wicca. O maior Wicca. Rabo de lagartixa e pena de urubu. Eu quero que fulano vá tomar no cu. Falou mesmo. É igual magia em filme da Disney. É, rimado. Como eu não acreditava em sistematização, esse negócio eu não fui atrás de... Tipo assim, não vou atrás de... Vai ser... Eu achava que todas essas escolas iam ser pessoas tentando entrulhar um dízimo em mim. Eu não tinha achado nenhuma forma de sistematização, organização que eu achasse honesta. Já tinha desistido dessa merda toda, aí encontrei essa pessoa que está sentada na minha frente. Ela estava mandando pro Vinícius nesse momento, no Vinícius já cresceu um podcast e ela esqueceu. Calma. Aparentemente. É porque você não deixou eu terminar a frase. Então eu encontrei essa pessoa que está sentada aqui na minha frente, Vinícius Ferreira. Tipo, podia conversar com ele sem ele me achar maluca. E aparentemente ele tava me sondando, querendo saber se ele podia falar comigo sem eu achar ele maluco também. E num determinado momento ele foi pra esse lado aí da sistematização das coisas. E eu vi que, ok, pode até ser que seja... Entendi. Possível. Amiga, tava sondando outras coisas também, amiga. Não, esse daí foi mais rápido. Ele falou, você quer ver o meu cajado mágico? Você quer conhecer meu amiguinho? É que nem o meme, você quer conhecer meu amiguinho de baixo? Aí a menina fala assim, aí ele manda uma foto do Bafomé assim. Perfeito, vou usar. Usou. Cara, eu acho que a gente devia fazer um Tinder ocultista, assim, ó. Na ficha lá, você coloca lá, Telemann, não sei o que lá, você põe tudo as escolas que você segue, aí cruza, pra não dar zica também, né, meu? É só os Wicca. Dá choque de Egrégor, né? É, não dá choque de Egrégor. Você não falou de RPG, viu? RPG. O RPG, se determinada fase da minha vida, ele surgiu e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Foi, no máximo, algumas pessoas que acreditavam nas mesmas coisas que eu, que estavam naquele ambiente. RPG pra você foi só as más companhias. Foi só as más companhias. Eu, na verdade, não entendo nem por que meteram essa pergunta do RPG como se... Porque fosse... o RPG é a escola do ocultismo. Escola do mal. É tipo... É a porta de entrada. É a porta de entrada que te põe na teta da maldade. O Gilberto Barros tinha razão. Queime sua cartinha de Magic. De Yu-Gi-Oh. Não, queime não. Manda pra cá. Vamos lá, então. É mais rapidinho, tá, gente? Vamos lá. É, Rodrigo Grola, você que é o cara da tabela. O cara do quê? Da tabela. Ah. Eu imagino, assim, se eu fosse chutar, né, o nobre ouvinte que conhece você muito pouco, né, hermetista, cabalista, você é um cara que gosta muito desse lance dos estudos e tal. Como é que foi o seu início? Então, na verdade, eu sou o cara da... Igreja Católica é fabriquinha de ateu, né? Eu fui criado na Igreja Católica, embora eu não fosse, nunca fui obrigado a ir na igreja, ia algumas vezes quando era moleque, mas eu passei por todo aquele rolê de fazer catequese, o cacete a quatro, mas porque minha mãe mexia pra ir, eu ia, e, meu, ok. Chegava lá, entrava por um ouvido e saia pelo outro, mas eu faço parte da estatística. Né? Não sei se a gente já comentou isso alguma vez, mas se você foi batizado, você é católico. E foda-se que você não segue. Você tá na estatística da igreja. Mas você não tem que confirmar com a crisma? Não. Se você é batizado, você já faz parte da estatística. Se você quiser, você pode ser excomungado. É, apostatia. Você tem que fazer uma carta de apostatia e aí o seu nome é retirado, sei lá, de... Da database. O livro da vida. É. Todo mundo católica, escrevendo sua cartinha. Tem agora, lá, tinha um site, inclusive, que tinha todo o que você precisava fazer pra fazer uma carta tem de apostatia. Um template só pra colocar meu nome lá? Então, parece que esse site antigamente tinha. Nossa, sério, mas eu vou muito perder meu tempo pra igreja achar ou não achar alguma coisa de mim. Ah, não, rolou uns anos atrás, uma galera surtou que, meu, se você não fizer a carta de apostatia, você estava vinculado à egrégora da Igreja Católica. Ah, meu, tipo, faz 5 anos que eu não entro na igreja, velho. Eu tô vinculado ao quê, meu irmão? Mas enfim, só que a minha mãe, principalmente, começou a flertar com o espiritismo, né? Começou a frequentar uma casa que é aqui perto, inclusive. A gente tá aqui na Vila Mariana. É o católico padrão brasileiro, né? Sim. Vai pra igreja, mas tá no centro espírita, benzedeira. Não, benzedeira eu ia desde moleque. Desde moleque, vira e meia. Ah, tá com sei lá o quê? Leva lá na benzedeira. É que hoje em dia, acho que isso é uma coisa... Espinhela torcida, espinhela caída. Eu acho até ruim que essa cultura sumiu, né, de São Paulo. Olha o gordo. Não tem mais benzedeira hoje em São Paulo, mas era do caralho. Olha, São André tem benzedeira, São Bernardo do Campo, e tá tendo um lance, não de um revival, mas de colocar uma galera pra fazer uns cursos pra retomar esses rolês. Então, Juliana, olha a oportunidade. Minha avó era benzedeira. Olha a oportunidade, minha amiga. Pra quê? Você vira benzedeira agora. Benzedeira na zona, se eu posso. Né? Centro de São Paulo. Tô achando que ela tá falando sério. Eu tô! Mas eu estudar eu vou. Eu já tô estudando um monte de coisas disso. Não sei, eu não sei como é que faz pra entrar. Não sei. Eita, se você tem que ter uma idade mínima. Você levanta de manhã, olha pro tem céu. Tem que ter no mínimo 80. Vai demorar um pouquinho. Então, enfim, aí eu comecei aí. Também achava meio pé no saco. Ficar sentado assistindo palestrinha e tal. Enfim. Literalmente palestrinha. Literalmente. E aquilo, aí isso acaba te levando na adolescência, na pré-adolescência, que hoje nem sei se existe mais, né? Mas enfim, por certo, ateísmo. Depois, a minha questão, assim, eu nunca fui ateu total. Eu cheguei a um ponto que eu queria, basicamente, era foda-se. Se existe ou não existe, não quero saber. Quando eu morrer, eu descobri. Até que isso acaba virando meio que um agnosticismo, né? Uma crença de que talvez exista, talvez não. Então... É, uma crença de whatever, né? É, tipo, isso não, eu não posso provar nem que sim, nem que não, então que não me impacta. Exatamente. Agora. E no meu caso, especificamente, o que veio primeiro foi o RPG. Eu, quando ia pra pra Federal, passava todo dia em frente da Forbidden Planet, ali no Shopping Pompeia Nobre. E aí, todo dia eu via aquela placa ali, RPG, jogue, não sei o quê, e eu ficava curioso. Até um sábado que eu peguei e fui, parei pra ver o que era aquela porra. Aí tinha um cara lá, criança, você tá interessado nos livros diferenciados. É, e aí não, aí tinha aquele monte de HQ e tal, e tinha os tals dos livros jogos, né? E aí eu comprei lá, Ian, como é que era? Ian Livingstone. Livingstone, Steve Jackson. Steve Jackson. Ai, que delícia. Comprei e comecei com aquilo. Saudade. Passou. Os jogos aquele que tinha um sistema e você jogava dado. Isso. Né? Não era só... jogava dado, a primeira vez que você jogava, né? Depois você quer que se foda. Ô, jovenzinho, você que não conhece isso, você assistiu Bandersnatch? Você acha que Bandersnatch é uma coisa nova, inovadora? É, livro-jogo, saudade. Total, livro-jogo era demais. Demais. Mas aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, um amigo meu descolou emprestado um box do Dungeons and Dragons que tava saindo pela Grow no Brasil. Caixa vermelha. Ele mestrou, eu achei do caralho, abriu, tava lançando no Brasil, eu comprei e ali eu fiquei, sei lá, 10 anos mestrando só, porque senão não tinha mais... Quem é o mestre? É você, foda-se. Até o quinto nível, né? É, você vai só mestrar e aí eu praticamente, como você falou, quase não joguei, mas mestrei. Isso foi também, no meu caso também, foi até eu encontrar o mago. Quando eu descobri Mage, e eu odiava os sistemas da White Wolf, eu achava uma babaquice, vampiro, lobisomem, essa porra toda, até o dia que, sei lá por que cargas d'água, eu joguei Mage. E eu falei, porra, isso é do caralho, isso é criativo, isso tem um potencial. Deixa eu dar uma lida nesse livro. E aí eu pirei. E aí você começa... Aquele começo de... Aquela internet além, aquela internet moleque. Você começa a ver em fórum nego falando BDS. De maçonaria, nego falando de Illuminati, de não sei o quê. E você tá com medo na mão, você fala, nossa, mas será que existe isso? Aquele negócio de magia coincidente. Exatamente. Todas essas coisas loucas, entendeu? Você fala, nossa, mas será que isso aqui é sério ou isso aqui é... Só um jogo. E aí... Aproveitando a pausa aqui, o pessoal da White Wolf fazia uma puta pesquisa do caralho, né? Tinha gente envolvida ali, cara. Não tem... Fazia o... Cara, todo o material, né? Você vê acabamento, o material impresso, era tudo muito bacana. Né? Dizem que aquele que o Mark Hagen lançou antes dele lançar o Vampiro, como é que é? Ars Magica? É, o Ars Magica. Eu nunca vi. Diz que é muito bom. Aquilo é ignorância. Aquilo ali, a hora que você olha, você fala, maluco. Diz que ele é melhor em termos, assim, de pesquisa. Melhor que Mage. Em termos místicos, ele é melhor que o Mage. Mas eu nunca... O sistema era sempre uma ação e um elemento, né? Eu nunca cheguei a jogar. Eu nunca cheguei a ver. Eu lembro que ele era muito caro. E era em latim. Aí você queria fazer uma bola de fogo, você falava, creio igni. Ia, caralho, que foda. E você podia fazer qualquer manipulação com qualquer elemento, sendo criativo. Dizem que ele usou a base do Ars Magica pra criar a Ordem de Hermes, quando apareceu o Mage, isso, né? Isso eu sabia. Então, e aí eu achei aquele negócio puta criativo. E aí você fica essas coisas, começa a surgir essas histórias de maçonaria, Illuminati e tal, cacete A4. E aí eu lembro uma coisa que eu até, inclusive, saiu aí um episódio que eu tô no Mitografias, que o Léo tava falando comigo sobre o bando, e eu citei esse caso. Eu tava com um amigo meu no Sesc Pompeia, que era um brother que jogava, e era um cara mais ligado a editores, a galera que escrevia e tal. E a gente ficou amigo, e, meu, se encontramos no Sesc, vamos tomar uma cerveja e tal, encostamos ali pra tomar um negócio, e ele falou, ó, tá vindo aqui um casal de amigos meus, e eles são astrólogos. Ó, ok, beleza. Era Olavo de Carvalho e Olavo de Carvalho. Mas aí chegou esse casal de amigos dele, a gente ficou conversando do nada, e, meu... De uma hora pra outra surgiu esse assunto, astrologia. E eu virei pro cara e falei assim, porra, mano, legal isso, meu irmão, mas chama na real, pra mim isso aí é tudo balela, não acredito em nada. Só merda. Essa merda. Aí o cara pegou... O Grávula mais jovem, ele não falava merda. Só falava, isso é balela. Isso é balela, isso é. Aí o cara olhou pra mulher e falou... Isso é balela. Esse cara virou pra mim e falou, que dia você nasceu? Falei, tal... Qual hora? Eu falei, mais ou menos tal hora, não lembro direito. Aí ele encostou com a mulher dele, começaram a fazer umas contas ali, de cabeça. Aí ele virou na minha cara e falou, ó, você é assim, assim, assim, assim. E ele ia falando e eu ia indo pra trás, assim, ó. Cara, velho, não tinha Orkut nessa época ainda, cara, ou Facebook pra nego ver sua vida inteira. E aquilo, cara, aquilo foi a pulga atrás da orelha que faltava. Foi já tava uma de um lado com a do Mage, foi a outra que apareceu. E eu falei, mano, que porra é essa, que porra é essa? Passou um tempo, eu comecei a ter uma fixação por baralho de tarô, mesmo que sem entender. Passou. Nunca passou. Mesmo sem entender nada daquilo, mas muita curiosidade e muita proximidade com aquilo, de querer ter e tudo mais. E você não mexia com design ainda? Não, nessa época não. Nessa época eu tava no curso técnico, fazia eletrotécnica na época. E lembro que depois que eu me formei... Mexia com força. É. Depois que eu me... Eu lembro que na época do curso técnico eu tinha um brother que ele tinha se inscrito numa ordem que ele descobriu não sei aonde, que era pelo correio, que hoje Rosa eu tenho Cruz. Quase certeza que é a Frá. Rosa Cruz, certeza. É, a Frá. E foi inclusive o motivo porque a gente foi pela primeira vez pra Paranapiacaba. Ele chamou a gente pra ela fazer uma trilha, porque ele ia fazer uma macumba lá na mata. E a gente foi, subiu a trilha. Tava aquela neblina da manhã. Ele se enfiou num mirante lá. A gente ficou esperando ali de boa. Ele fez a macumba dele, ele voltou. A gente foi terminar a trilha. E eu sei que depois que eu me formei, passou uns anos, eu falei: meu, eu preciso entender esse negócio. Puta, eu sei quem tem uns livros disso aí. Ah, é o André, esse amigo meu. Eu liguei pro cara, fazia uns 2 anos que a gente não se via. E ele tinha abandonado tudo, cara. Ele simplesmente largou. Aí ele falou: ó, meu, tem ainda esses livros, você quer? Eu falei: quero. Aí ele trouxe pra mim o Dogma Ritual de Alta Magia, e aquele Magus, do Francis Barrett. Que é bem... Depois eu fui ver que ele é bem questionável. Tem gente que curte pra caralho, tem gente que acha que é uma merda. Mas eu tenho esses dois livros, acho que até hoje. E aí foi o Ladeira Abaixo, né? É. O primeiro livro que a gente pega não necessariamente é um livro bom, né? Não vai ser. Não, mas ele sempre causa uma impressão. Sim, por exemplo, o primeiro livro de runas que eu peguei é todo cagado. É errado, né? É aquele que você me emprestou. É aquele que eu te mostrei. Nossa, é tenso aquele. É triste mesmo. É triste, é tadinho. Todo cagado. Mas qual que é? Não é aquele nacional, não. É um nacional, um cagadão. Mas não é o da Mirella. Não, não é aquela. É um mais antigo, mais fino. Então, mas foi o único que eu achei. Lá no cu do Amazonas, não tinha, assim, uma grande variedade. É que nem aquelas cartas que ouvintes arranjaram, cartas rúnicas. Ah, e aí tem Hagalás, e aí embaixo tem umas... umas palavras-chave? Umas palavras-chave. Aí embaixo de Hagalás tá escrito O Meteoro. Virou piada interna do grupo, né? Como tipo, assim, porra, que tem a ver com essa merda? Aí virou tipo, ó, cuidado quando alguém tira, faz uma tiragem e sai Hagalás, galera, ó, cuidado com o meteoro, vai cair o meteoro hoje. É muito... Gente, não comprem, é muito ruim, de verdade, assim... Salva o seu dinheirinho. Salva o seu dinheirinho e espera a gente lançar o melhor. Detalhe, eu também passei na hora. Uma palavra-chave que significa, quem sabe? Passei pela Rosa Cruz também. Comecei a estudar os graus. Eu não me lembro até qual grau que eu fui. Cara, que saco. E antes de fazer... Denúncia. Antes de tirar qualquer grau, antes de ser iniciada, dirigir ritual nos tempos. Eita. Pra criança e adolescente, pro grupo de criança e adolescente. Porque, não, deixa ela... Ela pode deixar ela fazer. Sabe aquele papinho? Ela é especial? Ouvi também da Rosa Cruz, gente. É porque a ordem, Depois da Wicca ou antes, Ju? Que foi? Você já tinha se envolvido com o Wicca antes? Eu tinha começado, aí eu tinha feito uma pausa. Aí eu me envolvi com uma pessoa que era da Rosa Cruz e aí eu comecei a frequentar. E aí eu falei, legal, vai, vou começar a estudar isso aí só pra não ficar parada. Aí eu fiz alguns graus, mas não cheguei a fazer... Não, minto, eu fiz uma iniciação. Mas antes de fazer qualquer porra, eu já tava lá, não, deixa a menina trabalhar. Porque acho que ninguém queria trabalhar com o grupo de jovem. Aí, porque jovem é um saco, tem que acabar com jovem. Quando chega alguém interessado, não, dirige lá, me deram um papel. Eu falo, assim, beleza. Aí eu dirigi, a menina falou, tá ótimo, pode fazer, todo sábado. É porque o grau da ordem não necessariamente é o teu grau espiritual. Porra. Não se esqueça que MacGregor Mathers era Magister Temple, mas no máximo tava ali no Zelator. Como é que mede? Qual o termômetro da temperatura do grau espiritual? Você pega no termômetro. Quanto mais ferver. Você consulta o seu guru, ele vai enfiar 3 dedos no seu cu. Exatamente. Sabe. Entendi. Eu quase fui pra Rosa Cruz também. Eu cheguei a visitar essa loja que tem aqui perto também. E, cara, o pessoal foi extremamente atencioso comigo, inclusive. A galera é legal. Só não é um estudo, sei lá, né? Bom, vai lá. Eu cheguei a ver o lance de Rosa Cruz também. Aconteceu uma situação bizarra. Eu, desde muito pequeno, desde que eu me alfabetizei, acho que eu vou em todas as bienais do livro. E teve uma em algum ponto, há muito tempo atrás, que chegou um cara com um monte de panfleto da Rosa Cruz. Enfiou no teu braço. Enfiou na minha mão e foi embora. Enfiou no teu. Mas eu já te disse que teve essa situação. Sim. Que eu tava no ônibus. É o meu namorado da época, o cara veio com uma cara, meio cara de maluco, e falou assim, toma pra vocês, isso daqui é pra vocês, vocês precisam disso. Olha, que era? Universo e Desencanto. Não, livro. 3 tomos daqueles que era, tipo, era encadernados. Sim. Era um livro que eram várias apostilas, né, que fazia 3 tomos. E te entregou os graus lá. Entregou lá, isso aqui é pra vocês. Eu acho que só faltou o flash. O primeiro é de graça. Você não sabe, cara. Eu sei que eu vi essa porra desse material da Rosa Cruz. O cara me deu uns panfletinhos, sabe? Tipo, folha 4 dobrada e grampeadinha, sabe? Uhum. Era bem pequenininho, assim. Eu li aquilo e falei... Cristão, próximo. Ah, deixa eu fazer uma observação muito fofa. Quando você começa seu estudo Rosa Cruz, pra entrar na vibe do estudo, você cria um espaço mágico. E reza três Pai Nosso com a Ave Maria. Não. Você tem que ter um espelho toda vez que você vai estudar. Então você tem... Não, será que eu posso falar isso? Pode, acho que eu posso, pode, né? Pode, Rosa Cruz. Você tem que ter um espelho. Aí você compra lá os negocinhos da... Então você tinha que acender duas velas. Você tinha a cruz da rosa com a rosa. Você tinha que ter um... Então eram duas velas branquinhas. Você tinha que acender um incensinho. E aí você abriu o seu caderninho e fazia o estudo na frente do espelho. Pra minha mãe acender aquelas velas e acender o incenso... Ah, se ela soubesse as coisas que eu faço hoje. Já era. Nossa, mas por que que precisa acender vela dentro do quarto pra estudar? Eu já falei, minha mãe e meu pai foram muito gente boa, nunca me proibiram nada, mas pra ela era muito esquisito. Pra que acender incenso dentro do quarto pra estudar, pra ler o caderninho? Bizarro. Que bizarro. Imagina se ela visse as coisas. E você não precisa se preocupar, eu tô pensando aqui. Você não precisa se preocupar de falar essas coisas, não? Que antes de processar, eles vão ter que decidir entre eles qual sociedade Rosa Cruz vai te processar. E até eles decidirem isso... Ah, eu não falei qual é. Já acabou. Então... Que é Fra, Mork, é Antíqua e Mística, não sei mais verdade, o que. É verdade, tem várias, é verdade. Vai lá, Kelly, agora é você. Kelly. Tá, você Kelly. Foi evangélico. Sim. Pastorzinho. Falou pastorzinho. Língua dos anjos. Mas ao mesmo tempo que eu era pastorzinho, eu também estava do lado. Anjos, Kelly. A língua de veludo. É, pra começar, cara, na frente da minha casa, primeiro tem uma tradição de família já muito doida, né? Minha avó, já cansei de falar, ela, a avó dela era indígena e era pra fazer coisa em aldeia, assim. Aí minha avó meteu louco quando ficou mais velha e veio de Maceió, Lagoa, pra cá. Pra São Paulo pra ganhar a vida. E ela trouxe várias tranqueiras que ela fazia, assim, várias técnicas que ela fazia, várias coisas que ela inventava e tal. E um tempo pra ganhar a vida ela foi taróloga. Alguma coisa traumática aconteceu com a véia, que nós não temos certeza ainda, mas deve envolver inclusive crimes, provavelmente. Ela se converteu a Jesus, foi pra Assembleia de Deus. E aí misturou mais ainda, né? Aí ela pede pra Deus abençoar o chá que Tupã ia querer carregar. Aí virou uma doideira, assim. Aí o bagulho, a cabeça dela ficou muito doida. É Brasil, meu amigo. É, ali, rapaz, que valeta profunda que é ali, viu? E já tem uma tradição na minha família bem grande também, né? Uma parte da família era judia, era cigano. Sobrou algumas tradiçõezinhas bem simples, que eles fingiram que não eram judeus nem ciganos. Falavam que eram alemães aqui, pra não se fuder em São Paulo, né? Ninguém se orgulha de falar nos anos, sei lá, 70, 60, que você era judeu e cigano. Vieram pra cá e tal. Mas aí eu nasci nesse berço cheio de tranqueira, né? Cheio de coisa. Meus pais evangélicos, minha mãe tendo uma sensibilidade muito grande pra várias paradas. A minha avó, mais louca que o Batman. A minha outra avó, católica roxa, né? E esse era o meio da criança. E na frente da minha casa, em Mauá, tem uma casa em Mauá, tinha uma feira ali no Jardim Camila. Você que é ouvinte de Mauá, conhece o Jardim Camila, feira de sexta-feira, na rua do Riozinho. Na frente da minha casa tinha essa feira, às sextas-feiras, e tinha uma senhora que tinha uma barraca holística. É aquela senhora que te introduziu. É a velha que me introduziu. E eu perguntei pros meus pais. Oi? É. Não, é que você fez a véia que te introduziu com os dedinhos assim, eu falei, oxi! Também, precisa disso. E eu queria muito saber o nome dela, cara. Perguntei pra minha mãe esses dias, eu perguntei pra galera, porque quando você é criança, o nome das pessoas não te importam. É a tia. É, não te importam. E assim, eu passava a manhã inteira de sexta-feira ali, trocando ideia, atendia na barraquinha, ficava mexendo nas coisas, lendo livrinho, pegando em cristal, chacoalhando não sei o quê. Eu e meu hamster, tinha um hamster que soltava na barraca, aí os clientes olhavam o hamster, ficava tocando terror na barraca lá, moleque. Isso antes dos 10 anos, assim, 10, 11 anos no máximo. Passei ali. E ali eu tive contato com vários conceitos que ela ia passando. Ela dava, às vezes, a pedrinha e falava, isso aqui vai proteger, é pra tal coisa. Aí a lua serve pra isso, aquilo serve pra aquele outro, por aí vai. E vai indo. Nessa brincadeira foi quando, eu acho que por muita influência dela também, e meu primo, tem um primo chamado Thiago, a gente meio que entrou numa vibe de criança, de falar assim, ah não, sei que lá do vamos ver se essas coisas existem, né? E a gente sistematizava a nossa percepção. Então, por exemplo, a gente tentava adivinhar coisa, escrevia... A gente fazia teste, tipo, ele fazia um desenho, eu tentava adivinhar o que ele tinha desenhado. Curso de parapsicologia. Sim. Que tinha nos anos 80 na Federação Espírita. Tipo isso. Nossa, eu tô lembrando de várias paradas aqui que eu pulei na minha história. A gente vai lembrando também, tô lembrando isso. Então a gente ia fazendo várias paradas assim, sistematizando, né? E a gente achou que todo mundo tinha conseguido fazer isso. Minha prima tentava e não ia. Inclusive, é uma prima que tá até meio enrolada hoje. Talvez por não ouvir as mensagens que o universo pode dar pra ela. E ele também prestava atenção, e eu prestava atenção. E eu percebi que isso deixou a gente mais sensível pra ouvir coisas. A realidade, ela perde densidade, isso. Eu ia falar coesão, mas também, a densidade também, é muito mais... Também. Densidade faz mais sentido. Coesão ela já não tem, né? Mas, e principalmente isso... se você mora no Brasil. Sim, no Brasil não tem como. E isso ajudou muito no começo. Aí, ao longo da vida, foi encontrando outras paradas. A gente teve RPG, teve as cartinhas de Sakura, que dava pra ler tarô de uma boa, aquelas cartas da Sakura, suave, na época que Sakura passava. Eu já sabia ler tarô, porque a senhora tinha ensinado um pouco. E as cartinhas Sakura, eu tinha as cartinhas, dava pra ler tarô pra caralho naquilo. Eu tive um amigo, Saraiva, beijo Gustavo Ciclo Moraes, o Saraiva, que a mãe dele era uma véia mãe de santo, macumbeira pra caralho. Fui na casa dela, sabe o santo? Tinha na sala, assim, tinha um monte de santo. E atrás tinha aquele santo com aquelas velas de 1000 anos derretidas, assim. Sei. Você olha aquilo, você fala, caralho, que... É casa de benzedeira mesmo. Casa de benzedeira. E dá um medo aquilo, né, mano? Você fala, dá nada, Keller. Se liga. Quando você tem 10 anos... Ah, eu não tinha medo não, cara. Minha mãe me levava... Puta, eu fui de molequinho em benzedeira, né, velho? Então, pra mim... Já era. Mas tinha quando aquilo não faz parte da sua realidade, dá um... Tudo bem, até entendo. Ela tinha um Oxóssizinho, a cabecinha de Oxóssi, assim. Era um arco e flecha com a cabeça. Que aquele Oxóssi, você passava no corredor e tava te olhando, assim. Tipo um sonho mexendo, assim, pra você. E tinha um preto, um Zé Pilintra, do tamanho natural... Do lado da geladeira, na cozinha. Assim, você ia pegar alguma coisa na geladeira, tinha um Zé Pilintra enorme. Segurandinho assim no porte? Você falava, caralho, mano. Não, ele tava de boa, só com a mãozinha assim pra frente. Então teve essa galera. E na minha época de escola era fantástico, que a gente sentava assim pra ter várias discussões. Aí juntava eu de um lado, pseudo-crentinho. Aí juntava um outro da Assembleia, juntava o Gustavo da Macumba, tava não sei quem, não sei aonde. A gente ficava conversando o dia inteiro, isso e jogando RPG. Então foi ali que acho que isso ferveu. A realidade falhou ali, né? Que você percebe essas questões de influenciar e tal. Quando começa a sistematizar? Primeiro livro que eu peguei e falei, caralho, esse livro fala mais do que a história que ele conta. Meu livro de feitiçaria eu peguei foi A História Sem Fim, do Michael Ende. Pensar que nós estávamos falando de filmes não ficcionais. Se for falar de ficcionais... Não, mas não é aquilo. Aquilo ali é um caminho, é o caminho da depuração, da alquimia. Por onde você desperta é diferente, né? É que nem eu falei, se você parar pra analisar, onde que... Eu despertei com o Mage. Foi aí que deu estalo, entendeu? O Vinícius falou também lá, o que abriu minha cabeça foi tal coisa, entendeu? Mas assim, o primeiro livro de macumbaria que caiu na minha mão foi o Dogma. Eu acho que o primeiro livro que me deu um chute, então, assim, pra tipo, caralho, vamos pra frente, foi o Mundo de Sofia. Entendi. Se alguém tiver curiosidade por esse livro, não tiver a fim de ler tudo, porque o livro é meio chato, mas é bom. Ah, é bom. É bom, mas ele é cansativo, ele é cansativo. Vê só a parte do Berkeley. Sim, é bom. Eu tava tentando melhorar o nome do filho da puta. É essa que dá um nó na cabeça. Essa dá um nó na cabeça. Dá uma falhada. Essa daí eu tentei explicar pra muita gente e eu levei umas porradas. E eu aconselho a todos, leiam A História Sem Fim do Michael Ende, cara. Você acha uma edição maravilhosa, que é duas cores, verde, vermelhinho. Ele questiona a própria realidade do livro. Sim. Né, que o autor, ele entra no livro, assim, eles trocam e tal, é do caralho, assim. Esse foi o primeiro livro que eu li em alemão. Então, olha, porra, inteiro. Deve ser fantástico. Tipo, quando eu acabei, eu falei, não acredito, eu li o livro, caralho. Depois disso, teve uma senhora que me ensinou um pouco de cabala, vizinha de um amigo meu, encontrei ela no ônibus, tava lendo uma parada, e ela olhou e falou assim, isso aqui é cabala. Eu falei, é mesmo? É. Aí é tipo, onde você desce? Eu desço aqui na casa do brother. Aí eu ia tipo uma hora antes, duas horas antes, e ela me explicou várias coisas conceituais básicas de cabala, e depois eu não consegui mais ir, porque a vida acontece, né? É, quando o aluno está... Pronto, o mestre aparece. É, isso. E o mestre pode ser qualquer coisa, né? É. Total. Pode ser um cachorro passando na rua. Sim. Pode ser. Sem problema nenhum. O mestre é quieto, por exemplo. Pode ser um cachorro passando na rua, arrastando o cu no asfalto, porque... E você tá coçando. E a bosta que tá saindo do rabo dele... Te faz um sentido específico que você entende a realidade. Já desenha símbolos geomáticos, né? Na hora, pra você. Você tem uma iluminação e desaparece. Depois disso foi internet, né? Aí com internet eu segui estudando e... Tamo aí. Vai. Só uma pequena observação, muito importante. De novo, uma pequena observação. Muito importante. Eu acho que quem tá ouvindo agora... É muito importante vocês ouvirem como é que foram os começos aqui dos livros. Que ninguém saiu lendo Spare... da primeira vez entendendo. Porra. E parar de tirar sarro do colega que se interessa por magia porque ele viu uma série ou um filme, tá? Nenhum magão começou do level over 9000. A gente vê muito hoje na internet uma ridicularização, e aí eu vou falar principalmente das meninas, os caras falam, ah, um monte de menina entrando nesse rolê porque fica vendo Sabrina. Porcaria... De nem saber, né? Tipo, ah, porque fica vendo uns negócios aí de umas. Acha que é igual o filme. Youtuber, né? Porque vem youtuber, blogueira. Deixa a pessoa ver que não é. Eu fico pistola com essa parada que o cara tá lá no super. Olha, eu escuto metal e jogo RPG. Ah, você começou com Full Metal Alchemist, que era garoto. Aposto. Aposto. E aí você tá tirando sarro da garota porque ela assistiu um filme e ela gostou. Todo mundo tem um começo, gente. Não é pra ficar tirando sarro. E se for uma obra de ficção, que seja. É. Entendeu? Porque a realidade é outra ficção. Exato. Também. Deixa eu te contar um segredo. Para de fazer bullying com as meninas. Tem uns caras aí meio magão que falam... Isso é bullying. Isso é bruxaria. Você nem é bruxa, cala a boca, velho. É bullying com o noob. Por exemplo, você Sim. vai em alguns grupos no Facebook e pergunta, ah, tal coisa. Aí o cara vai lá e fala merda. É que, assim, é foda porque, tipo assim, eu não culpo a pessoa porque ela vai digitar, tipo... Ela não sabe, cabala. Aí ela vai digitar no lugar que ela tá, que é Facebook. Ela vai tentar procurar pelo que ela sabe, que é pouco. Só que o problema também é que, se você já tem mais de 20 anos e tá escutando nosso podcast, não procure ajuda em grupos de Facebook. Sim, mas tem um bocado de gente aí que não tem menos de 20, então... Não, sim, custa é nada a falar. É perdoável, não né? Não é... Você quer complementar, Grola? Não, na verdade eu ia puxar uma outra linha, mas assim, voltando a falar, aproveitando que a Lívia falou de grupos, tem uma coisa que é importante, dentro de grupos de misticismo e ocultismo no Facebook, quantidade não quer dizer qualidade. Grupos menores, muitas vezes, são mais excludentes, assim. Menos tóxicos. Talvez seja mais fácil para você perguntar Sim, algumas total. Coisas do que grupos grandes. O relato do... Não Oi. Vou dizer às vezes, não. Eu vou dizer, tipo, quase 100% das vezes, cara. Não, os grupos de estudo que eu já montei no Facebook, assim, cara, quanto mais fechados eles eram, quanto mais restritivos e menos usuários tinham, eles funcionavam melhor. É, segundo o Grola, se o grupo deixa postar foto de gatinho, já não tá certo. Ah, foto de gatinho é banimento. É. Por que eu tava sendo kleberizado pelos wiccanos? Eu tava sendo kleberizado pelos telemitas. E a minha Sério? Reação foi... Caiu na minha mão um livro da lei que, na real, era impresso numa impressora PostScript. Porra. Safadinha. E eu falei, tá, vou ler isso aqui. Não entendi porra nenhuma. Porque é o que pessoas sensatas acontecem. Você vai ler, você não entende porra nenhuma. Achei o capítulo 3 uma viagem do caralho. Mas peraí, mas você tinha abril? E ele. Quem abriu era o Crowley. Cara, criou do nada! Você do só nada precisa mesmo. Ler! O cara não. contatou a IUAS! A entidade fez o trabalho todo de baixar nele no meio do Cairo, no século XX! A entidade transplutoniana! E você tá em Osasco! É só ler e entender! Não precisa nem entender! Tinha mulher, coitada, que só ficava dando papel pra ele escrever! Você não precisa nem entender porque ele não entendeu essa porra, é só ler, você não quer! Não entendi porra nenhuma, capítulo 3 me deixou bolado, e a conclusão que eu cheguei, religião, próximo. Você sabe que... Concluiu certo, Rogerinho. Você sabe que o Ivan tem todo um mestrado, doutorado pra provar que é religião. Eu quero trazer... precisa, eu com 14 anos já sabia disso. Quer gravar uma escada pra ele? Todo respeito à tese. Vou colocar Ivan. O Ivan de um lado e o Peu do outro. Eu vou sair da sala. Ah, 80 por hora. Eu acho que é o melhor que você faz. Pior é capaz de os dois encontrar um ponto comum. É, fazer é sexo. Vou concordar, 90% de cara. Tá, isso é muito bonito, toda essa história que vocês contaram. É o que dá todo o embasamento e tal. Mas eu quero saber uma outra coisa de vocês, que eu também vou fazer uma pergunta pra cada um, e por favor, sejam ágeis também. O candidato tem 3 minutos. 3 minutos pra tréplica. Não, mas de verdade, eu quero saber. Tipo, eu sei que o mundo é diferente, tem alguma coisa ali que eu não sei. Isso é tudo muito bonito. Mas eu quero saber que, nesse mundo de incertezas, quando vocês estavam começando, quando foi que vocês fizeram a porra de um ritual? Ou uma mágica, ou o que quer que seja prática, e você falou, deu certo. Cara, é a primeira vez que você fizer, vai dar certo, cara. A sorte de um principiante, ela sempre é incrível. A primeira merda que você decidiu fazer, ela vai dar certo. Você vai ter problema na terceira. E tem 1 milhão de casos de 40 servidores que provam isso, né? Sim. Do cara que nunca fez nada, a primeira tentativa... Não, você tinha experiência do cacete quando você foi mexer no sistema. Ah, mas eu não tinha experiência com os 40. Não, tudo bem. Não, mas tinha muita gente que tem zero de experiência com magia. Pega esse sistema porque parece fácil. E faz uma, pede uma parada meio que impossível e plá! Mano, o Keller desses dias surgiu debaixo da porta dele em R$1.000. Eu tenho um caso de falei com o Keller ontem. De uso acidental dos 40, de acionamento acidental dos 40 servidores com aquele amuleto que você fez. Acidental, mano. Cansei. O Grolla tá com esse rolê de acidental, velho. Se tem uma galera que tá com crédito pra caralho com os 40 servidores, é a gente que divulgou essa merda que saiu o livro no Brasil. Então, meu, pode usar até tostar o bagulho, velho. Vai. Eu sei a minha. Eu tava trabalhando com runas, já não estava com o livro todo cagado, mas já tava com algumas outras informações. Sabe naquela época que você tá trabalhando tanto com o oracular que você tá meio o tempo todo muito, muito com um pezinho do lado de lá? Sim. Então foi a primeira vez que eu entrei num estado alterado mesmo. E não foi, tipo, dorgas, já que vocês... Eu tenho certeza que vão perguntar. Você tomou o quê? Já não é quimiognose. Não era quimiognose. Foi, tipo, meditação meio bizarra. De cabeça pra baixo? Não, nem tá de cabeça peixinho, pra baixo. Imitando a Dercy. Não, tava... Dessa vez a Dercy não participou. Como é que eu vou dizer? Eu acho muito, muito escroto as palavras que a gente tem pra descrever algumas coisas. Mas assim, eu tive uma visão. Não, eu tive... Passou um filminho na minha cabeça. Era muito simbólico, sim. Mas eu fiquei sabendo exatamente o que eu queria saber. Entendeu? Sem usar oráculo. Sem usar oráculo. Eu fiquei sabendo exatamente o que eu queria saber. E... Tipo, você... Fala o que quer, ouve o que não quer, você pergunta, respondem. Principalmente trabalho em cupo, né? É. E eu fiquei fodida muito tempo, porque eu não soube lidar com o negócio dar certo, do jeito que deu certo, e saber exatamente o que eu pedi pra saber. Você fez uma meditação com uma runa específica? Não, não foi com uma runa. Eu só tava. Eu tava trabalhando tanto com runa, porque eu tava tentando aprender, que eu tava com pezinho, como diz o Keller, eu tava um degrau acima, né? Como é que você fala, Keller? É um degrau acima mesmo. Tá um degrau acima, você já tá meio aberto pro que... E eu fui fazer uma meditação também da minha cabeça, e acabei aquilo que eu estava querendo saber através das runas, eu consegui saber sem precisar das runas. E me fudi bonito assim, porque eu não soube emocionalmente lidar com a coisa dar certo. A coisa dar certo. Entendi. Você começou a pensar, por que que isso não dá certo na minha vida? Você escutou lá no fundo. Você não tem brilho. Algo assim. Entendi. Era muito bom. Eu lembrei de uma história que foi a primeira experiência mágica conjunta que eu tive com a Lívia. Ah, foi? Eita. Foi. Lembro mas de é sexual, não vai. Não, mas não foi sexual. É depois das... Não foi sexual, apenas. Mas acho que ela se fudeu. Oxi. Chama DST isso. Muitas famílias sofrem com isso, tá? DST espiritual. Herpes espiritual. Eu fui ensinar pra Lívia uma técnica específica de meditação. Eu não simplesmente sentei com ela na mesa da cozinha e expliquei qual era a técnica. Você entrou não. Rolê com ela. Não, eu fiz um... Alguém tá... Eu fiz uma cerimônia de iniciação nessa técnica com ela. Que legal, bom saber. Eu te falei que eu ia fazer. É verdade, disse sim, eu que tô meio lesada. Vai, continue. Vários. Aí rolou todo um esquema, rolou a preparação, rolou meio que um altarzinho, queimei uma cânfora no ambiente, ficou aquele cheirão e tal. Eu não tenho memória direito desse pois dia. É. Aí eu ensinei a técnica pra Lívia, deixei ela fazendo, cara, não deixei ela fazendo 5 minutos. Quando eu falei, pode parar, a Lívia passou mais de 2 horas sem conseguir falar. 2 horas? Foi mais de 2 horas. As minhas percepções desse dia... são totalmente alteradas. Pra mim tinha sido 5 minutos. E eu, no começo, achei engraçado. Depois fiquei preocupado. Quebrei a minha mulher. E agora? O que eu vou falar pra dona Elizabeth que eu fiz com a filha dela? Ela sinalizava pra mim com a mão, tipo... Tá tudo bem, só espera. Vai ficar legal. Meu Deus, mano. E depois de um tempo ela voltou e falou... Caralho. Primeira palavra depois de 2 horas. Caralho. É, então, isso é triste de quem trilha caminho solitário, né? Eu nunca tive esses rolês com ninguém. Caralho, eu tive uns rolês sozinhos, assim, né? Eu lembrei Manda aí. Eu lembrei. Foi o dia que eu descobri pra quem eu tinha que dedicar meu sacerdócio. E eu não entendi, e como ainda tava na Wicca tal, né, as meninas falavam, ah, eu descobri que eu tenho que dedicar meu sacerdócio pra Afrodite, pra Diana. Era sempre uma deusa. E aí quando chegou na minha vez, não era. Era um macho. Aí eu falei, cara, é alguma coisa tá errada. Não, como é que... Era Deus, era um... Não, eu entendi isso. Deus. Eu não sou burro, eu entendi isso. O que eu tô perguntando é, como é que chegou essa mensagem? Tem uma cartinha de Robert. Também. Bateu um pombo na janela com uma carta. Tipo, falou, tá. Uma estatinha do Deus. Não, bateu Deus, uma... Pombal de Osasco. Desceu uma valquíria e jogou a carta, assim... Entendi. Me quebrou a janela do, com a do Apocalipse Now tocando. Jogou a carta na minha cara, cheia de sangue, e foi embora. Entendi. E aí, porque existem alguns rituais que você faz pra isso. Ah, entendi. Que é pra você descobrir, entrar em contato e tal. E eu já tava no rolê das runas e tal. E aí deu que era um deus. Aí eu falei, ué. É secreto? Acho que eu... Não. Ué, qual é o deus que eu trabalho? Eu trabalho com o que hoje? E eu entendo, é o Odin. Eu tenho um sacerdócio com ele. Você tem roupa de cetim? Não. Então você não é sacerdote. Porra, o sacerdote é roupa de cetim. Por isso que eu sempre achei o seu olho esquerdo meio esquisito, né? O Keller tem um problema com pessoas que são sacerdotes de Odin e tem roupa de cetim. É, o problema é que não sou sacerdote de Odin, né? É, então. Eles são o que eles quiserem. Foi porque eu já tava... Porque quando você entra na... Pelo menos onde eu estava estudando, a gente tinha liberdade, a gente era exposto a todos os panteões possíveis. Imagina, eu aprendi panteões assim muito loucos. E aí, chegava uma hora que a pessoa falava, com qual você se afina mais? O que, que faz mais sentido pra você? E aí, entendi, as pessoas iam escolhendo. Ir embora. Tipo, escolher a varinha do Harry Potter. Tipo, escolher a varinha do Harry Potter. Existia uma que era a deusa, que era a do Coven, mas ela dava liberdade. Olha, você não precisa trabalhar com uma coisa só, cara. Se você tá trabalhando com uma coisa só, tá errado. Você tem, você pode, né, abrir o seu leque. E aí foi num ritual, e aí eu tive... Engraçado que, por exemplo, hoje eu entendo que naquele dia eu vi que eu ia trabalhar com isso hoje. Mas eu não entendi na época. Eu não entendi. É, eu tenho algumas visões, tem coisas que eu lembro que eu anotei no Diário Mágico, tem coisas que estão na minha cabeça, mas eu me lembro de eu sentada com uma toalhinha de crochê estendida, eu ganhei essa porra de uma pessoa que não sabia disso, nunca soube dessa, ela não depois? Sabe dessa história, agora, que falou assim, olha, eu vou te presentear com, essa, com esse xale toalha, beijo, Frau Schoentag. Que eu vou presentear você, porque é legal na hora da leitura. Você pode colocar no seu colo, colocar como toalha. E aí, quando eu recebi essa porra, eu abri o pacote, eu me arrepiei inteiro. Eu falei, caralho, era um negócio que eu vi. Então, eu tipo, hoje eu entendo que eu tive uns glimpses, assim, do futuro. Entendi. E foi muito louco você isso. Você escutou, assim, lá atrás, com a jovem Juliana. Você não tem brilho. Era só... Ficou pendurado 9 dias. É só estudar, é só ouvir o Bifrost. É só ler. Para de achar que é difícil. Foi tipo isso. Você tá com os dois olhos, só tem um. Eu só tenho um olho que funciona. Não, tipo, foi isso. Foi isso. Acho que foi essa... A prática real, assim, mais foda, que bateu muito foda, assim, no muito começo. Kelly. Cara, eu vou contar uma traumática, que ela tá melhor contada lá no Mundo Freak 50, que eu acho que foi um período muito louco da minha vida, assim, saca? Foi quando eu comecei a dar aula e eu percebi que sozinho eu não ia segurar. Precisava botar uns feitição pra colocar. Então eu invoquei meu eu laranja, então eu invoquei... Você foi entrando novo, batendo novo. O eu amoedo. Invoquei eu laranja, fiquei muito próximo de Hermes nesse período, porque tinha que ter essa velocidade de pensamento. Será que o Trump invocou o eu laranja do Panil? Nunca mais saiu. Não, ele nunca invocou mais. O eu um palumpa. Terracota. Um paleu. E eu fiz essa parada, mas tipo assim, eu penso agora, deve ter sido um momento assustador para os meus pais, né? Porque eu estava na casa deles e tipo, eu chegava da aula e eu deitava no chão pra poder botar pra fora aquilo que eu tinha carregado, assim. Eu ficava deitado no pátio, do lado de fora, assim. Deitado horas. Aterrando, meditando e aterrando a parada. E eu entrava com o símbolo. Cheguei a dar aula pintados de tinta laranja, assim, debaixo da camiseta. Eu tô pensando ele que nem um umpa-umpa chegando não, pra dar mas tava aula. Nessa época, sabe aquela coisa de exagero? É tipo o Blue Man lá, group, só que laranja. É, assim. Caraca. Caraca! Aquela tava parada... chamanzão louco. É, o exagero. Eu tava mesmo metendo louco, assim. Eu entalhei um bagulho com Hermes e Totti num... Vocês falar com Hermes e Renato, assim. Aí, esse ia ser esse foda, hein? Aí ele chegava na aula e falava... Caraca. Porra! Aquele porra. Essa é a divindade trickster superior. Caralho, né? No Brasil é do caralho isso aí, mano. Eu entalhei um pedaço de pau, assim. Eu cheguei a dar aula com um báculo na mão, assim. Eu tava muito que doido. Susto, amigo. Cheguei a dar aula com... Eu imaginei o cara entrando pra dar aula com o palhaço gozo, né? Ai, criança! O gozo chegou, trazendo alegria pra você, gozo. Imagina o aluno do Keller querendo... Você não passa no banheiro? Pá, porrada com um pau no chão. Não, chão, pá! E não, e foi muito louco, assim, sabe? Porque coisas absurdas aconteceram, assim, na escola... E eu penso que até que ponto, né, eu tenho culpa nisso. Porque eu lembro que coisas que nunca tinham acontecido na escola, assim, eu vivenciei coisas absurdas, eu acho que eu ativei desde lá até hoje, entende assim? Entendi. A primeira sala que eu entrei tinha uma fila de meninas, e uma mais velha na frente tava com uma pênis de borracha de 20 centímetros dando na cara das outras, como se fosse uma hóstia, e aí ela ia pro fundo da fila e a próxima vinha. E ela batia com a rola, e ela ia pro fundo e a próxima batia com a rola. E eu olhei aquilo e falei, mano, eu vou pegar essa rola. Aí Hermes, pro fundo da voz, falou assim, você quer mesmo pegar uma rola de plástico e chacoalhar frente à sala dando uma bronca nas meninas? Acho que é melhor não, né? Você é o professor da rola, né, cara? Tá. Resto da vida. Benzimento. É, aí eu tive que meter uma loucura ali, pá, fiz uma piadinha e tal, as meninas sentaram, mas assim, doideira. E nessa época, eu tava numa onda artística muito louca, eu tava desenhando pra caralho, pintando pra caralho, foi fim de faculdade, começando a pagar conta, né, então tava, não, eu não, o meu, a minha grana, eu vivia com pouco, e eu lembro que eu fechei dentro de casa, e eu passei um período dentro de casa, assim, só meditando numas paradas, porque eu queria dar o rolê da Prometeia na Árvore da Vida. Foi que você se fudeu. Aí que eu me fudi. Mas foi muito bizarro, assim, porque, tipo, você meditando, tal, no escuro, a cama jogada no chão, os refri da água, as paradas do lado, que eu passava o dia trancado ali dentro... E foi um período de 6 meses, assim, que eu pude fazer umas coisas em exagero que hoje acho que nem consigo. Aquela coisa que você só tem esse tempo livre no fim da adolescência mesmo, saca? Início da juventude, início da fase adulta. Entendi. Passou isso, você nunca mais vai ter uma janela de tempo pra fazer merda desse jeito antes da aposentadoria, mas... É isso que eu ia falar, só quando tiver aposentado. É. E eu meti esse louco total. Mas é Brasil, ninguém vai aposentar. Não se esqueça. E eu tive a experiência com o Daat, né, cara? Que parte da minha memória se canibalizou uma outra, foi uma doideira... muito louca, e eu saí sequelado daquela porra. Entendeu? Demorei um tempão até ajeitar as ideias, tive uma experiência muito doida, e uma condição médica, né, que é uma variação de labirintite, que o médico olhou pra mim e falou assim, você sempre teve isso, só que curiosamente só se manifestou daquele ano pra cá. Mas tecnicamente eu sempre tive isso. E nenhum médico achou antes. Entendi. Manja, então foi muito 13, assim, quem quiser, ouve lá. Mundo Frio Confidencial, número 50. É, acho que tá lá. Rodrigo Grola. Cara, eu não vou lembrar qual foi a minha primeira magia que deu certo assim, mas eu tenho dois relatos assim. A primeira vez que eu vi, que eu assustei, que eu falei assim, caralho, a macumba funciona. Porque é outro contexto, é um contexto religioso, né? E uma que, assim, eu sempre me dei melhor quando eu fugia de qualquer regra de ritualística e criava as coisas do meu jeito. E uma que foi foda também, que foi no chá de bebê do meu segundo filho. Essa da macumba, eu tava indo num terreiro, já tinha algum tempo, né? Que eu tava frequentando. Mas você sempre vai com o pé atrás, né? Aquela dúvida básica, né, meu? Tipo, porra, será que não é balela tudo isso? E eu lembro que fazia um ano, mas eu tinha feito uma cirurgia e eu ainda tinha problemas de recuperação. Eu sentia dores, eventualmente. E isso tava enchendo o meu saco, tava me incomodando muito e eu não tinha o que fazer. Deu aquela porra, uma vez por mês, uma vez cada vez, voltava a sentir dores. E aí eu fui numa gira, acho que de Preto Velho, e eu já tava nessa casa alguns meses, e o vô falou pra mim, ó, você toma um banho de arruda 3 dias, vai melhorar. Tá bom. Aí você sai, banho de arruda 3 dias, vai parar de fazer sentir dor, vai cicatrizar, porra nenhuma, né? Mas beleza, peguei as arruda lá, e aí no domingo eu comecei a fazer esse banho de erva. Aí, domingo à noite eu fiz o banho, segunda-feira continuava com dor. Não, comecei na segunda. Puta, foi um rolê assim, eu sei que, mano, segundo dia, pra lá, na segunda eu fiz o banho, acordei na terça-feira, com dor ainda. Terça-feira era o último banho. Chegou a noite, cheguei no trabalho, tal, tal. Fiz o banho de erva, fui dormir. Na quarta-feira, hora que eu acordei, eu não sentia dor nenhuma. E aí eu parei. Falei, não é possível. Daqui a pouco essa merda vai começar a me incomodar. Nunca mais eu senti dor nenhuma. Isso foi sinistro, cara. E o outro caso, que assim, porque vale lembrar, não vou recomendar isso pra ninguém, mas eu já falei em mais de um magicanto que eu quero que se foda o Diário Mágico, eu não faço essa porra. Então eu não lembro das paradas mesmo, eventualmente eu lembro das coisas que tem mais impacto. Olha, vai tomar esporro de novo, hein? É. Vai tomar esporro de novo. Cara. Não, o esporro foi por causa dos sonhos. O Diário Mágico eu nunca tomei esporro por causa disso. Mas esse outro foi quando eu tava numa noia. Quando começou esse rolê de cerveja artesanal no Brasil... Puta, eu abracei a causa ao extremo, assim. Você foi o cara da cerveja. É, antes do negócio virar hipster. Quando virou modinha, eu falei, ah, tô tomando cu, ele, não quero mais também. Ele foi o cara before da cerveja. School. Before it's all school. É. Aí eu sei que eu tava na... Puta, eu tava estudando pra caralho e tal, e... Cara, e lúpulo, e malte, e piriri, o que que é, como é que faz, e lá, lá, lá. E aí eu entrei numa pira de caralho, mano. Dá pra fazer magia com cerveja. Puta, tem que ter cara. A Beer Magic. Ah, eu lembro disso aí. E cara, e aí eu comecei... Porque eu tava numa pira tão grande que eu tava lendo a história de como surgiu a cerveja. E sempre tinha aquelas comparações da cerveja com o vinho. Não, foi antes. Suméria. Diz a lenda que o primeiro registro de um texto escrito pela humanidade é uma... Não é uma receita, mas é uma análise cevada, contábil. Né? É pra você contabilizar... Né? É, cuneiforme. Contabilizar a cevada pra fazer cerveja. Ela é anterior ao Egito ainda. Civilização abençoada. É na Suméria que eram as sacerdotisas que faziam a cerveja? Eu acho que sim, porque tem a deusa, né? Ninkasi é a deusa da cerveja. Sim. É, sim. Eles têm inclusive a deusa. É. E aí eu entrei nessa pira de, meu, vou estudar e vou ver qual é que é a parte contextual histórica. E aí, o vinho ele sempre teve ligado à parte... religiosa, né? A cerveja é sempre a parte festiva, a comemoração. E aí ia rolar o chá de bebê do meu segundo filho. E eu tinha convidado muita gente com um perfil diferente. Então ia a galera da Macumba, ao mesmo tempo que ia um monte de parentes, de tios, de enfim, primos da minha mãe, que é tudo evangélico, com os caras loucos que cresceram comigo, entendeu? Então assim, era muita gente diferente. Eu falei, cara, não sei, pode dar merda. Então eu vou fazer aqui uma Beer Magic. A única vez que eu fiz algo que... aparentemente parecido com o que você estava querendo fazer, acabou com um incêndio na floresta e pessoas peladas correndo em torno de uma fogueira. Ótimo. Parece sucesso. Enquanto dois cachorros do tamanho de um bezerro estavam rolando de rir. Foi a última coisa que eu consegui ver antes de tudo apagar. Em qual plano isso foi? Ah, dúvida. Eu sistematizei a coisa, eu defini. E a parte mais interessante é que eu não anotei nada, mas eu lembro todo o sistema, como é que, o que eu precisa pra fazer isso. Fiz dar essa magia com a cerveja, flertando um pouquinho ali na magia do caos, né? Parte de sigilo e tudo mais. Fiz a parada e boa. E aí teve a festinha. Cara, não teve problema nenhum durante a festinha lá. Ah, colou uma galera na época que isso... Puta, foi começo do projeto MEI. Colou a galera do MEI. Não, eu não entendi uma coisa. Você fez uma cerveja pra festa? Não, não. Não, ele usou... Eu usei uma cerveja e criei todo um sistema baseado nela. Baseado na cerveja, na cultura dela, na tradição e tudo mais. E nos elementos que você usa pra fazer a cerveja. Criei um sistema e fiz a Beer Magic. E, cara... A festa rolou tranquila, e a quantidade de presentes que o moleque ganhou foi absurda. É de assim, metade da minha sala tá tomada até quase o teto de caixa e fralda e os bagulhos, assim, tipo, uma quantidade absurda de coisa. E assim, que foi uma parada que foi totalmente inesperada. Assim, eu sabia que ele ia ganhar umas paradas, mas a quantidade foi muito surreal pra mim. Foi muito surreal. E tanto que até hoje, assim, eu paro e lembro disso, eu falo, cara, eu preciso sentar e escrever a Beer Magic. Mais de uma vez eu já vi o Grola falando isso. E escrever, cara. Tem que fazer a Beer Magic, mas eu não gosto de cerveja. Então eu falo, cara, você vai ter que escrever essa porra aí. Entendeu? Eu precisava sentar e realmente escrever, cara. A gente, teve um dos grupos do Telegram que a gente debateu, inclusive, sobre isso. Uhum. Porque cerveja tem muitos estilos diferentes, né? Pô, dá pra fazer um contexto baseado nisso. Mas, cara, foi uma parada do caralho, assim. Foi muito foda. Eu pensava que tava indo pra algo parecido que você tava falando, do Beer Magic, mas foi a época que eu comecei a fazer drink e simplesmente chegou um amigo... que até hoje é conhecido como a Serpente do Paraíso. Falou assim, sabe uma ideia ótima, caralho, que você teria... Isso é o apelido do cara, a Serpente do Paraíso. É. Meu Deus, o que eu faço pra ter esse apelido, cara? Isso é um título, você tem uma camiseta assim, mano. Aí, sabe o que você podia fazer? Você podia dar uma energizada nessas bebidas que você tá fazendo. Mas com que intuito? Qual é o intuito da festa? O que, que você quer que aconteça nessa festa? Eu disse, eu quero que todo mundo se divirta. Concepção de se divertir varia de cada um. Então faz umas 3 garrafas diferenciadas e a gente dá para essas pessoas. Eu disse, vamos lá. Me ajuda a fazer essa parada, hein? Acampamento, meio do mato. De repente, a galera começou a fazer uma puta fogueira gigantesca. Eu montei o meu, minha barraquinha de frente para a fogueira. Ah, tá, quero bebida, bebida, bebida, Natasha, Natasha, Natasha, porque não era pobre. Aí não, tem alguma coisa diferente aí? Depende, meu amigo. E aí, criança, tá querendo uma coisa diferenciada? E a gente começou a dar. Ué, você tá querendo o quê? Isso? Bebe essa daqui. Você tá querendo aquilo? Bebe essa daqui. Cara, foi uma festa mais louca que eu já fui, que não aconteceu merda nenhuma. A gente... Tipo, a floresta pegando fogo. Não, a gente... Foi suave. Não, então, é porque assim... O fogo era controlado. O fogo era controlado. Ah, então tá tudo bem. Entendeu? O fogo ficou controlado. As pessoas conseguiram, tipo, ninguém passou mal. Primeira festa que ninguém foi bater no hospital... Ninguém teve como alcoólico. Não, você é padrão. Ninguém engravidou. Não deixa chegar nesse ponto. Ninguém. Mesmo. Tipo assim, todo mundo se divertiu. Música, caralho. Quem é de trepar tava trepando. Quem era de violão tava violando. Quem era de conversar tava conversando. E eu não sei por que surgiram aqueles 3 cachorros. Não eram 2? Eram 3. Tá. 2 estavam rindo, o outro estava julgando. Dois estavam rindo. Eram 3 cachorros. Qual é que é? O Scooby-Doo? Você sabe, né? Dinamarquês. Dinamarquês. Isso. Eram 3 dinamarqueses. Sabe, um era mais novo e os outros 2 parecia que era um casal e um filho. Ou ele era um só, com 3 cabeças. Eita porra! É que ele não pode manifestar com 3 cabeças, ele teve que vir em 3. Em 3. Você vê que eles olhavam pro mesmo lugar. Eles estavam se divertindo horrores. Tava que nem aquela festa que a gente foi, o cachorro tava lá, passava, babava todo Sim. mundo, voltava. Tava se divertindo horrores. A última coisa que eu vi era os cachorros deitados de barriga pra cima, se arrastando no chão, muito felizes, e sair depois deu o teto preto. Foi isso. Melhor festa que eu já fui na vida. Objetivo de vida agora, achar uma festa mais legal. É, antes dos comentários dos ouvintes, dê essa sua história, quando mudou tudo. Então, os primeiros relatos de coisa que eu vi, fiz de propósito e funcionou, foram de projeção. Peguei uma série de exercícios de projeção, fiz e tive experiência comprovável por terceiros de que funcionou. Eu fiz algumas projeções para lugares que eu conhecia. Fazia parte do exercício tentar interferir com alguma coisa, eletrodoméstico, televisão, rádio, alguma coisa que tivesse ligado. E depois perguntar para a pessoa, e aí, mudou alguma coisa? Fazer dar chuvisco na televisão da pessoa. Tipo, faz... Na época que a TV era analógica, né, gente? Oh. Hoje em dia isso... Tipo, fazer uma televisão desligada da parede, ligar e desligar? Não, isso foi muito tempo depois. Tipo, liberar os canais de porno do... Não, tava mais pra chuvisco e interferência. Que Menininha tava... do poltergeist. Tem que ajustar o horizontal, sabe? Tá. Isso aí foram as primeiras paradas que eu... Fiz de projeção que eu falei, caralho, esse negócio funciona, porque eu tive comprovação. E de magia, de causar alterações concretas na realidade, foram coisas muito bestas que eu fiz pra testar. Que eu nunca quis testar com uma coisa séria. Eu fiz, vou testar de achar coisas. E funcionava em 100% dos casos. São longuinho. Tipo, não, não. Tipo, quero achar dinheiro no chão. Ah, tá. E rolava sempre. Sempre. Sempre definindo, tipo, quero achar dinheiro no chão amanhã. Uhum. Nunca, quero achar dinheiro no chão. Espera 10 anos e... Ah, achei, deu certo. Tipo, a macumba pra matar o amiguinho, né? Quero achar dinheiro no chão amanhã e não sair de casa, né? É, também ou acha né? sua moeda. Ah, achar a moeda no chão do quarto. É. Achar aquela parada que você já perdeu anos atrás e cansou de procurar. Um recente. Fui fazer o nhoque da afortunada. Uhum. Foi o quê? 3 dias depois. Não, dia seguinte. Dia seguinte foi. Ganhei uma bela grana. Ganhou o quê? Grana, dinheiro, bufunfa. Uma nota em cima da outra. Garopas. Gosto. No plural. Me convida pro seu nhoque? Vai estar liberado aí? Detalhe. Vai comer esse nhoque pela boca, pelo cu. Esse nhoque foi comido em restaurante e pagaram a conta. Ó, melhor ainda. É verdade. Pagaram a conta ainda desse nhoque. Pagaram a conta. Querem. Só vejo sucesso. Ô, ouvinte, se alguém quiser me pagar lanches, eu tô aceitando, viu? Não, mas ó, se for um nhoque, melhor ainda, né? Se for um nhoque, tá lindo. Ou uma lasanha. O pessoal tá dizendo assim... cantina lá, perto de onde você trabalhava. O pessoal tá dizendo aqui, ó, Vinícius encontrou a Lívia assim. Não, mas eu fiz um certo pedido imediatamente antes de ver o Vinícius pela primeira vez. Vamos então, Ju, você selecionou aí os melhores. E que, qual você não selecionou? Um lixo que você disse pra mim? Mentira. Eu vou falar todos, resumidos. E você não vai ficar sem saber qual é o bom e qual é o lixo. Olha. Elsa Keiko disse que a primeira e primeiríssima experiência dela foi quando ela fez a primeira Spirit Doll. Foi numa vivência há quase 3 anos. Olha lá. E a Spirit Doll dela dá foco, determinação e boas ideias. Bacana. Muito bem. Muito boa. Roberto... Eu brinco que o nome dele é Roberto Carrion, que é Carrion, né? Roberto Carrion, beijo, Roberto, foi lá no curso, né? Você tá contando que a primeira experiência mágica dele foi uma prática pra sentir energia, aquela que você esfrega a mão, vai afastando pra sentir energia fluindo de uma mão pra outra. Ele falou que ficou assustado e depois achou do caralho. É, simples e funcional. Muita gente começa assim, sim, né? Sim. Isso, fazer a bolinha. Cara, tem um roteirão de treinamento disso, de um livro que não é muito bom, mas tem uma parte boa disso, do André Vitimus. Hands-on Chaos Magic. Félix Maciel. Grande Félix. Grande Félix. Casou recentemente. É, chuchu. Muito bem. Félix Maciel. E isso é bom? Pra ele é, pelo menos. Ele não, eles namoram tipo, há muito tempo. Eles são chuchus. Sempre que alguém próximo chega pra mim e fala, estamos grávidos, eu falo. É pra te dar parabéns ou meus pesos? Eu pergunto, Ed. Eu só lamento não ter sido eu que fiz a cerimônia. Muito bem. Félix Maciel. Foi um ritual menor do pentagrama. Eu lembro que na época eu não senti nada de diferente. Eu fiquei um pouquinho decepcionado. Mas eu entendia que era um lance de periodicidade e depois tive resultados melhores. Ótimo. Beijo, Félix. A Diana Arnos, mulherão da porra. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Ju. Oi? Galera, você que vai fazer RMP, o normal é não sentir nada, tá? Quando você começa a sentir, aí já é outra... Ou se você já tem uma afinidade espiritual maior, você começa a sentir. Mas o normal é você não sentir nada, tá? E não é loucura da sua cabeça, não é ridículo. É a prática. Entendeu? Tem gente que tem uma evidência maior, tem gente que não tem evidência nenhuma. É acumulativo, evidência, ou né? Sensitividade, vamos dizer assim. É, muitas pessoas vão fazer e não vão sentir nada. E tá ok. Tudo bem, não tem problema nenhum. Diana Arnos, mulher da porra, beijo. Disse o seguinte, e é uma história parecida com a da Lívia. É. Eu não me lembro. Eu fiz merda e apaguei a memória da adolescência. Agora eu estou começando a relembrar as coisas e sei que é algo relacionado à bruxaria e uma entidade incestuosa. Oh. Depois conta pra nós, Gianão, quando você lembrar. É O Sombra. Tem que fazer um episódio sobre entidades ancestrais. Eu acho que era legal. Eu acho que é O Sombra. Eu não consigo ver. Preciso só de uma pauta. Então deve ser muito legal. Então quem falou que é legal, faz a pauta. Vinícius faz a pauta. Faço. O Sombra MacLeod perguntou. Banimento conta? É óbvio que conta, meu amigo. Muito bem. O Bernardo Borges Silva também falou. RMP. Fiz literalmente ontem de manhã e à noite. Ah, muito bem, Bernardo. Saiu do sofá. Lucas Quiroga. Em tempos sem internet, os primeiros contatos eram com as revistinhas da Wicca. Depois eu garimpei em sebo. E aí os primeiros atos mágicos foram ritos wiccanos. Muito são bem, bons ritos, Lucas a básica tá ali, né? Muito o pessoal bem. Fica rindo da Wicca e tal. Não, não. Mas o básico tá ali. E eles fizeram um serviço muito grande de tipo... disponibilizarem de uma forma muito então, barata. A gente só consegue dar risada hoje porque eles popularizaram e fizeram um trabalho muito bom lá atrás. É. E na real, a minha principal crítica, eu tenho duas críticas grandes, que é essa palhaçada de leitrips e o lance de você não ter um objetivo concreto na maior parte das paradas. É só você ficar agradecendo. Agradecer o quê, caralho? Tá tudo uma merda. Não, mas é porque do seu paradigma não faz sentido, né? Mas as práticas são boas. Tem rituais muito complexos e extremamente funcionais. Sim. Principalmente os rituais simpáticos. Quem tira sal de Rica? Fica aqui, ó. Vem aqui que a gente vai te comer na porrada. Oxi! Não era um hi-fi? Muito bem. Rapidamente. Vamos pra frente, vai. Continua. A Maíra Santos. Beijo, Maíra. Contando que o primeiro ato mágico dela foi um RGP por causa deste podcast Maravigold. Beijo, Maíra. Olha só, a Ariane Tielli falou que com 7 anos ela já ajudava a bezendeira do bairro, separava as ervas e juntava os potinhos para usar em banhos, e ela até hoje faz xarope caseiro que ela aprendeu com a bezendeira. Uau! Muito bem. Gostei de você, Ariane. Vamos trocar uma. Passa a receita pra nós aí. Xarope de benzedeira. Tem um. Essa é aquela parada hoje. Que cura até câncer, né? Sim. Eu tenho um pra tosse, depois eu passo pra vocês, que é ó. Oh, passa aí. É café com manteiga e açúcar. Cara, é com Coca-Cola essa porra. Porra, só melhora. Muito bem, tá. Muito bem. Anderson Paladino. Gostei de sobrenome, Paladino. Primeira operação que ele fez foi... Ele disse que foi básica. Fez sigilo pra pedir dinheiro pra pagar a dívida e falou que carregou com a forma mais difundida, que é bater numa. Tá certo. Não e é deu tão... certo. Claro que deu. Recebeu mais dinheiro do que precisava. Não é tão básica assim. Pois é, galera. Né? O pessoal acha isso, mas já tá achando assim, não, o que eu tô fazendo é meio merda. Não, cara, a gente brinca, mas o fato de você tá fazendo uma parada com a punheta, você tem que ter um determinado certo foco, viu? Tem é muito fácil errar, né? É, você tem um controle mentalzinho razoável ali, não é uma coisa acertar tão... Acertar o olho é muito fácil. Na hora você pensa na Sasha Grey em vez de pensar no sigilo, aí ela ganha. Por isso que a Sasha Grey tá rica. Carro, ela ganha Ferrari. Por isso que ela tá rica. Muito bem, Martim Pereira Simões, nosso vizinho lá da Santa Cecília. Olha só, primeiro feitiço que ele fez foi do livro do São Cipriano, da capa preta. Ah, esse! Esse eu quero saber. Para proteção contra armas de fogo. Tá precisando, mora no Rio? Não, mora não, no centro. Não, mora aqui no centro. Tá do lado da Cracolândia, tá de firmeza também. Tá válido. O foda vai ser quando o cara testar pra ver se funciona, né? Credo, não pode. Não é, até tem... Igual aquele caso do youtuber que foi testar para-bala com o livro. Foi com a Bíblia, que acho que não foi com a Bíblia. Não, foi uma... Não, é o seguinte, ele fica fez Barça, antes, sei lá. Ele fez antes do... Antes de fazer o vídeo, ele testou com o livro mais grosso que ele tinha em casa, que era uma lista telefônica. Funcionou. Falou, beleza, vamos fazer o vídeo pra valer agora. Porra, mas já tomou um tiro na lista telefônica. Pega o outro livro aí. É, pegou o Gibi da Mônica. Pegou o Gibi da Mônica. Almanac de Cebolinha. Tem uma cena lá do Shazam. Almanac, como de férias. Que não é... Não é spoiler, né? Do lado do Shazam e tal. Mas ele vai... O garotinho lá tá testando... Se o Shazam é prova de bala, né? Aí ele vai, tem um assalto acontecendo ali na vendinha. Aí ele, tipo assim, ah, vai lá, vai ver se... E tal, e fala... Aí ele tenta parar os assaltantes, né? Às vezes começa a atirar e, tipo, aí ele vê que a bala não penetra, né? As balas caem todas no chão. Fala, nossa, você tem imunidade à bala e tal. Aí, tá, mas a gente tá testando. A gente tem que ver se você tem imunidade à bala ou sua roupa tem imunidade à bala. Atira na cara dele. As balas começam a atirar na cara. Ai, que idiota. Muito bem, o Herbert Souza falou que a primeira operação mágica dele foi fazer um sigilo para arrumar um trabalho. Uma semana depois fizeram uma oferta para ele e ele está trabalhando lá 3 anos. Opa! O Michael Torres disse que quando ele era adolescente... Ele fez sigilo para arrumar um trabalho. Essa foto faz o sigilo pra ele ter salário, né? Ele arrumou um trabalho voluntário, é. Pô, é que nem minha tia que foi. Minha filha, feliz aniversário, muito trabalho pra você. Não, trabalho eu não quero não, quero dinheiro. Então, muito dinheiro. Realmente, trabalho todo mundo tem. Muito bem. O Michael Torres falou que quando ele era adolescente, ele queria trocar o celular. Ele escolheu um modelo, imprimiu a foto, fez uma visualização e no final de semana o pai dele deu pra ele... de presente o valor exato do celular. Oh, ele foi lá e comprou. Quer falar que o segredo não funciona? Aí a prova. Muito bem. O que falta pro segredo funcionar é a punheta, cara. É? O que falta pro segredo funcionar é a punheta. É gnose. Entendi. Então, ó, você quer que vocês realizem? Pode vir bater punheta. Pros outros, inclusive. É. Caio San fez um trabalho mágico com a gata que a mãe dele tinha pra adquirir uma visão acurada de um felino. Olha que louco. Essa coisa espera, hein? É. Isso não... é coisa do martelo das feiticeiras. Aí ele... É mesmo. Olha o spoiler dali. Não sei se funcionou, mas desde então eu consigo ver muita coisa com a minha visão periférica. Eita. Beijo pro Gael. O Enzo... É verdade, beijo pro Gaelzinho. Enzo Venturieri. Foi o ritual dos 40 dias do Abralás. Lá pelo dia 27 já conseguia sentir energia e foi algo que achou super legal. Parabéns. Marina Barbosa. Sigilo pra acabar com uma festa inconveniente. Parabéns. Prático. Sim. Muito bem. Gosta. 3-8, tirou pra cima, a festa acabou na hora. É impressionante. Mas já não. Ela diz que o marido dela é um bruxão maravilhoso, orientou ela, eles fizeram juntos. E pra fazer o sigilo, ela usou um guardanapo e o lápis de olho dela. A festa acabou rapidinho. Eu pô, eu queria saber mais se essa festa tava na casa dela, se tava no vizinho que tava pentelhando. Puta, na festa dela, tô imaginando mãe já na casa tipo, dela. Minha mãe colocava uma vassoura atrás da porta. É, isso funciona. Funciona. Funciona ali... porque todo mundo conhece esse código e fala, caralho. Acho que é embora. A pessoa passa com a vassoura, né? Pelo meio da sala com uma cara feia, assim, passando. Faz a porta e bate, né? Pausa a música, coloca a vassoura. Pá! Aí despausa a música. Eita, agora temos um relato meio esquisito. Meio com medo. Contém medo. Aline Marinheiro falou que a primeira vez foi na adolescência com amigas. Elas pediram para conversar com um espírito para pedir coisas. O espírito orientou para fazer umas certas coisas. E depois disso, uma das amigas que estavam junto ficou quase uma hora sem sentir a perna. Foi um desespero total, todo mundo chorando, prometendo que nunca mais ia mexer. Já tava na AliExpress, perna mecânica. Me fez lembrar de uma história. Eita. E outra coisa que clicou quando eu era muito novo. Brincadeira do compasso que deu certo pra cacete. Eita. Ih, caralho. Eu conversei com a minha avó que morreu, assim, eu cheguei a conviver com minha avó, mas ela morreu quando eu tinha 6 meses de vida. Foi um câncer no cérebro neurótico, assim, ela morreu de uma hora pra outra. Na verdade não é neurótico, é neurológico. Pode ser também. E aí beleza, não conheci de verdade minha avó. Nessa comunicação via brincadeira do compasso, eu descobri um monte de coisa sobre ela, depois eu fui verificar com meu pai e tava 100% correto. Caralho. Tipo, flor favorita, assim. Coisas específicas, muito específicas. Muito específicas. É. Caramba. O Thiago de Lima Castro, um beijo, Thiago, falou que além das coisas que ele já contou no Criptologia, se você não ouviu, vai lá ouvir, porque é tenso. Spotify, agregadores, procure Criptologia. Maravilhoso. Muita luz. Tá separado o feed? Tá, tem um feed separado. Ele disse que foi a primeira vez que ele mexeu com um instrumento de radiestesia. Ele tinha 9 anos. O pai dele fez um curso, comprou os instrumentos. E aí ele se sentiu mal passando pela meditação, pela medição dos instrumentos. Ele falou que foi a primeira vez que ele sentiu um negócio. Werneck de Sá disse, meu primeiro ato mágico foi uma praga. Gosto. Gostei de você. Bichão já disse, Nazi, no episódio do Ifá, que feitiço, de boa, desfaz. Agora, praga... recolher palavra não existe. Então, praga eu, é o bagulho eu tô... Mais legal. 2019, pra mim, é o ano da vela preta. Tem dó, não. Tem dó, você tem dó? Já foi eu? Não, principalmente falar em voz alta. Ah, boa, irmão. Não só a vela preta. Acendi a vela preta pra que um desafeto da escola tivesse o pior dia da sua vida. Esse desafeto, que era muito orgulhoso, foi extremamente humilhado, chegando a chorar em sala. Fiquei tão arrependido que o segundo ritual foi a retirada da praga. Sem te dizer... Não deu certo. Não dá pra retirar praga. Tá, muito tá bem. Até hoje, tá, sim, se for quem, se for quem botou, tu mas... Esse moleque lembra até hoje do dia que ele passou vergonha. É, mas o que o cara pediu foi ter o pior dia da... Já foi. Tá bom. Não, tá foi bom. Ligeiro. Por ter pedido ter a pior vida possível. Né? É, foi bom. Lembrando que era todo moleque que a vida tava no começo, provavelmente foi o pior mesmo. Vamos para o Robson. E eu não sei se eu vou ler seu nome certo. Longa Ray ou Longa Ray. Primeiro ato mágico foi na infância. Nem sabia que era magia. Tinha 9 anos e foi aclamar aos seres elementais e aos espíritos que habitavam a mata para que me desse o que eu queria. Escrevi numas folhas o meu desejo e fui atendido. Já foi trabalhar no mato, gostei. Esse negócio é legal, né? Que tem pessoa que já nasce com os pontinhos na ficha, né? Criança já nasce com pontinho. Aí você perde, algumas você pessoas perdem, outras pessoas não perdem. Por exemplo, eu tenho um amigo que nasceu com pontinhos em discordianismo, que quando ele era criança ele fazia a mesma coisa, só que ele pegava todos os santos da avó dele, colocava a toalha da mesa e ficava passando, fazendo uma parada na frente dos santos, porque ele era Jesus Cristo. Perfeito. Muito bem. Eu nasci um núcleo espiritual, nem criança, não tinha nada. Muito bem. A Meg, maravilhosa. Beijo, Meg. Falou que não lembra direito, pois ela já fazia uns paranauê antes de ter 2 dígitos de idade. Mas a lembrança mais antiga foi pra encontrar algo perdido. E foi pro bruxaria e deu certo. Olha aí. A Elise Carpes de Moraes falou, fiz uma mironga pra prosperidade. Conta? Deu certo. Claro que conta, Elise. Se dá certo, tá contando. Uma o quê? Uma mironga. A tonga da mironga. Um cabulete. Exato. Eu não sei o que é uma mironga. Um bagulho. Um rolê. De prosperidade. Um breguês. Um breguetes. Tá ok. Muito bem. A Graziela Lima, beijo Grazi, foi aos 11 anos com amigas. Fizeram a brincadeira do copo na escada de incêndio. Claro que foi lá. Muito bem. A Jaque Martins falou que replicou um feitiço de amor e, por incrível que pareça, ela tinha todos os materiais em casa. Eu acho que deu certo, porque ela tá rindo aqui no final. Ha, ha, ha. Então acho que deu certo. O Gal, beijo Gal. Opa. Gal Piccoli falou que a primeira operação mágica que ele fez foi há alguns anos, quando começou a estudar. Ele falou que ele morava numa casa meio bad vibes, que tinha um clima meio pesado, e o primeiro ritual que ele aprendeu foi exatamente pra dar um jeito nisso. Ele fez o RGP em alto e bom som no quarto, ele falou que ficou meio zonzo, mas foi a primeira noite de vários dias que ele conseguiu dormir bem. Entendi. E a esposa dele também. Beijo, Lili. Isso, faça higiene do celular. Nossa, ele falou, obrigada, machucando. Do lance de banimento que deu certo. Teve um banimento que eu fiz uma vez, assim, já tinha feito banimentos isolados, mas quando eu comecei a fazer como uma prática recorrente, teve um dia que eu tava num cair de tarde no mato, tava cheio de inseto, e todos os insetos mantiveram uma distância de 2 centímetros de mim. Fantástico. Duas coisas interessantes, cara. Faça o banimento. Se tiver a prática também, usa aquela velinha pra dar uma limpada no chakra coronário, de tempo em tempo, uma vez por mês. É legal. Você dá uma queimada nos miasmas, assim, uma velinha em cima. Depois deixa ela queimar uma altura acima da tua cabeça. É, faz parte. É mais fácil fazer um descarrego com pólvora. Claro, é claro, vou carregar. Muito mais fácil. É, mas vamos fácil, socar, cara. Fogo em tudo. Eu vou entrar em contato com meu amigo bucaneiro. Vem cá, um quilo de pólvora aqui nessa porra. Vou explodir o meu prédio. Pólvora elefante, né? Ou você contar o segredo sombrio aqui. Segredo sombrio aqui. Qualquer loja de macumba vende pólvora pra fazer macumba. É só você procurar pelo nome certo. Como é que é? Não, o nome certo é pólvora. Tem um nome. Tem um. Puta, eu já soube. Se fudeu, Tati. Então, mas amiguinhos, se você não tem o costume de usar pólvora, usa a velhinha, como que ela falou, porque nós responsabilizamos pela explosão de nada. Não vem com essa, não. Vamos falar sério. Você quer se responsabilizar? Não, eu não vou me responsabilizar por nada, porque eu não sou responsável por gente barbada. Você pega a vela. Fundanga. É fundanga? Você pega a vela, você pega um lápis que seja mais fino que a vela. Você abre um buraco. Bem no centro da vela. Isso aqui nem é boa. Bem no centro da vela. Faz vários, faz como se fosse uma flauta. Não. Tem que ser perpendicular. Não, ele tá falando. É por dentro. Você atravessa. Tipo recheando uma linguiça. Tá bom. Você vai ali, mete o. Tipo incenso caseiro. Exatamente. Aí você pega qual o nome é. Fundanga. Fundanga. Você coloca bastante fundanga ali. Aí você tapa com a cera. Sela o fundo. Não usa fogo pra selar nesse momento. Aí você acende a vela, mas você coloca a vela bem do lado da cabeceira da cama. Aí vai dormir. Mano, você faz aquela. Corta isso. Você faz aquela meditação. Essa aquela... pessoa tá te escrevendo pra perguntar. É, vai ter idiota achando que é verdade. Você pode mudar de caderno. A pessoa vai fazer isso. Você pode pôr a vela que nem aquela foto que eu mandei pra vocês faz um tempo, que é o cara de cabeça pra baixo, quadradinho de 8 com a vela no cu. Levando em conta que tem pessoas que têm sérios problemas cognitivos, gostaria de avisar que isso é uma piada. Não façam isso, não brinquem com pólvora, tá bom, gente? E você manda pra gente o relato de como faz a limpeza com fundanga. Eu? No grupo do Magicando, no nosso grupo da diretoria. Muito bem. Essa é a mais fácil que deram pro Gui. Vai, eu continuo. Eu não sei fazer. É o último relato, gente, é o último. Vamos lá. A Karina Santander falou que fazia umas mandigas populares, né, as simpatias, mas a primeira coisa que ela fez com intenção mesmo foi o RGP, foi por causa do Magicando. Aí ela falou que tava há meses sonhando com violência, acordava podre, cansada, no sentido de que não conseguia dormir. Aí ela começou, ela lembrou de mim, obrigada Karina, falando que fazia após chegar da aula ou tomar banho, é verdade. Opa. Eu, antes de dormir, eu sempre tomo um banho e aí mando, é que agora não, eu tô fazendo outras horas, mas mando lá. Aí ela falou que nunca mais ela sonhou com isso, ela só sonhou uma vez, e foi um sonho meio premonitório quando assaltaram o prédio dela, e pelo jeito a casa dela não foi invadida, foi outras coisas. Mas acabou o sonho ruim. Entendi. Muito obrigada, bom. Viu, ouvintes? Louco. Por todos esses relatos lindos. E tem relatos de tudo quanto é jeito, né? Isso que é legal. Uhum. Que da hora. O que eu achei legal disso tudo aqui, dos relatos do pessoal da mesa, mais dos relatos do pessoal, dos apoiadores, é que você pensa assim, ah, pra começar tem que ser uma coisa super grande. Não, às vezes você nem percebe que você tá fazendo, porque criança já nasce com os pontinhos ali, né? E... Na verdade, o objetivo é mais simples do que se imagina. Sim, e o objetivo é voltar a ser simples, entende? A gente era simples, aí você esquece, aí você sistematiza a porra toda e o objetivo é voltar a ser simples. É quando a fronteira entre o real e o supra-real, sei lá, ela fica um pouco mais nublada de novo e você consegue manter uma vida útil normal. Uma vez eu falei pra um cara que tava cheio de dúvidas, enfim, depois uma hora eu conto a história. Mas eu falei, cara, sabe qual é o teu problema? Se o teu problema com a tua magia tá pesado demais. Quando a magia vira um fardo, aí já era. Já tá, alguma coisa tá errada. Já era. Essa coisa, mantê-la natural, instintiva, é difícil, cara. Porque senão ela vira um dogma religioso. A diferença é que a religião. Você tem pagamentos, você tem outras coisas que ajudam a manter. É isso que eu volto. O pior dogma, inclusive, né, cara? Porque você não tá nem não é um dogma nem que um outro te impôs. Não. É você mesmo que tá se impondo, cara. Uma religião, é muito maluco. Exatamente. Muito bom, gente, muito bom. Esse episódio, a gente teve a ideia meio que pra servir pra você que tá muito ansioso e tal. E assim, a gente deu exemplos de sucesso, entre aspas, né? Apesar de que sempre rolou muita insegurança, a gente não tava e tal. E muitas vezes tem muita gente que entra em contato comigo e fala, pô, Andrei, e assim, lota a caixa de entrada e galera, eu não respondo e não vou responder vocês. Lidar com espiritualidade é muito complicado, porque as pessoas têm problemas. E aí, quando a gente se coloca nessa posição, muita gente vê a gente como um ser iluminado, superior. Por isso que as pessoas ficam tão suscetíveis a gurus picaretas, né? A pessoa meio que se, não culpando a vítima, mas meio que a pessoa também se coloca nessa situação muitas vezes, né? Esse papo de guru pra mim não. Então, e aí também tem muito dessa coisa. Existe também até um certo egoísmo, assim, porque a gente muitas vezes abre nosso coração aqui, e é justamente pra ajudar vocês com esses relatos, né? E assim, da mesma forma como vocês estão, a gente também tem as nossas inseguranças, a gente tem as nossas ansiedades, a gente tem, apesar de nossa experiência, eu tô falando nós pela mesa, né? Mas eu não tenho muita. Mas de qualquer maneira, você querer, tipo, sei lá, Andrei, me ajuda, Juliana me ajuda, Keller me ajuda. Cara, a gente não vai te ajudar por dois motivos. Primeiro porque a gente não pode, não tem nem sequer capacidade pra fazer isso. A gente não é terapeuta, a gente não trabalha com isso. Né, cara? A gente não te conhece, a gente não é nosso. E da mesma forma, tem que olhar um pouco pra essa perspectiva também. É talvez até um pouco de egoísmo, né? Você fala, poxa, eu vou pedir ajuda pra primeira pessoa que aparecer. Cara, sabe se essa pessoa quer te ajudar, se você conhece, tem alguma ligação emocional. Quando você tá pedindo ajuda dessa forma, você tá criando uma ligação emocional e muitas vezes você conhece a gente até de uma maneira, a persona que a gente cria no podcast, né? Vocês não conhecem a gente de verdade, né? Vocês não sabem o quão a gente é bom com dinheiro, com família, com relacionamento, se a gente é de boa e tal. Eu imagino que se você entrou em contato é porque você acha que a gente é de boa e tal. E a gente realmente é. A gente tá aqui para fazer um negócio legal. Menos o Vinícius. Mas, assim, tomem bastante cuidado com essa postura. E assim, e de verdade, às vezes eu noto também uma certa, não é cobrança que nunca foi cobrado a gente diretamente sobre isso, mas muitas vezes isso vai pros apoiadores e tal. O objetivo da gente é o seguinte, é fazer uma comunidade. E essa comunidade que se ajude, né? Que se ajude, mas não é uma cobrança relacionada a paguem pra gente te colocar nessa comunidade. A relação não é essa. A relação é que a gente continue produzindo nosso podcast. Então esses apoios aí tem critério de doação pra gente continuar nosso trabalho, enfim, divulgando, divertindo vocês, informando, trazendo convidados, mostrando novas visões. Isso que é o legal e é isso que ajuda esse dinheiro. Ou seja, se você quiser o coaching mágico, procure-nos individualmente e ofereça um valor adequado. R$500 a hora por mim. Gente, sério. A gente fica acabando falando com isso. Tem gente que tá desesperada e vai falar com vocês e vai falar, jogar dinheiro na tela e vai falar isso. Aí a gente fala, de fato, dá atenção. É por isso que a gente tem esse episódio, a gente tem toda... A gente precisa informar essas pessoas que nem sempre funciona dessa maneira. O que você tá falando, Lívia, é relevante. Se a pessoa que eu fosse não falar que não é relevante, mas é muito relevante. Porque a gente também tá se colocando aqui nessa posição influencer, bem ou mal, né? Então, bem ou mal, a gente vai acabar caindo nisso também. Só que é importante a gente falar isso, porque às vezes, se a gente não atende, o cara vai pra outra pessoa. Então, é meio que também a gente tá falando... E eu só posso garantir, entre aspas, a benevolência, a boa intencionalidade minha. Eu não posso garantir a do outro. Exatamente. E a gente não tem tempo, não tem conhecimento, sequer interesse, muitas vezes, né? Porque o nosso trabalho não é esse, a gente não tá se disponibilizando dessa forma. Por isso que é bom deixar claro. A gente, de novo, prepare-se agora. A gente não é guru de ninguém. Exatamente. Porque guru... Guru não. Guru é três dedos no seu cu. Exatamente. Cara, exatamente. Três é muito, hein, mano? Exatamente. Gente... Não, ninguém aqui é pai de santo. Ninguém aqui é pai de santo pra cuidar de casa, meu, entendeu? Então, assim, você tá no BO, o máximo que a gente vai poder falar pra vocês muitas vezes é falar procura assim, lugar. Ó, procura um terreiro. Não, é que muitas vezes depende de postura. Sabe por quê, Grau? Porque às vezes, sei lá, o cara é apoiador, o cara se interessa, gosta tanto da gente a ponto disso. Aí ele acaba entrando nos nossos grupos. Beleza. Aí o que acontece? O cara tá com um problema, ele joga uma dúvida ali, pô, galera, eu tô com uma dúvida, eu tô com esse problema, eu tô fazendo isso, isso, isso. Não é nenhuma obrigação que alguém vai responder. que a relação não é essa. Mas, tipo, o cara tá sendo sincero, tá colocando lá, e, pô, a galera vai ajudar, a galera vai ver, sim, vai comentar. Não necessariamente ele vai tirar necessariamente a solução dali. Mas, pelo menos, ele vai ter, às vezes, um aconchego, sei lá, pô, eu te entendo, passei por um problema semelhante e tal. A relação é essa, é sobre comunidade. Comunidade são várias pessoas no mesmo patamar. Ninguém exatamente tá se colocando, ninguém tá se colocando, tipo, de novo, a gente não é guru de ninguém, ninguém tá acima aqui. Sim, é horizontalidade total. E mais do que isso, e por isso que eu tô postando esse exemplo, porque isso é completamente oposto à postura do cara que chega na minha DM, da DM da Ju, na DM do Kelly, na sua DM, na DM do Vinícius, na DM do Grola, e chega, preciso de ajuda, me ajuda aí. Isso é até falta de educação, às vezes, né? Na minha não chega ninguém. Mas chegava. Mas não chega mais. Pra mim, o grande problema vai um pouquinho além disso também, porque às vezes assim, ó, tem uma parte do meu trabalho que eu não posso ficar com o celular na mão respondendo na hora, porque sim, eu estou perturba, dando aula. Né? Fica bravo. Não, senão o cara assim, eu tô dando aula e toco o telefone, é o Grolo. O Grolo quer falar comigo, eu fico ouvindo áudio no meio da aula. Qual professor seu faz isso? Se o seu professor faz isso, ele é um arrombado. Você vai me desculpar, né? Mas o que eu quero passar com esse podcast é, tipo, essa parada do tipo, todo mundo começa por algum lado, ninguém tem um início igual. Cada um vai passar pelos seus BOs. Eu tô nessa mesa, eu sou muito interessado nesses assuntos. Eu sou completamente eunuco espiritual, mas não. Mas eu não tô desistindo. Eu tô pelo outro lado. Ajuda ele com a cara. Como é que eu não tô pelo outro lado? Você só não tem bolas no astral? É, no bolo no astral não tem, não tem, não sinto. E por isso que você tá indo pelo outro lado? Eu tô indo pelo outro lado. Então, gente. Enfim. Nós vamos ter que passar no RH, amiga. Primeiro você quer que. Que eu quis dizer que, por exemplo, eu gosto do assunto. Sei lá, eu não trabalho no terreiro nem nada disso, mas, pô, eu tô gravando um podcast sobre isso que, bem, mano, pode informar algumas pessoas. Tô trabalhando isso de alguma maneira, né? Cara, encontra uma parada que tu curte fazer, vai tentando, bicho. Aproveitar um gancho quando ele falou assim, tem muita gente que acha que o trabalho magístico é você simplesmente vestir cinta de cor de leão, fazer ritual, ou bater punheta pra sigilo, ou caralho que for. Muita gente entende que, às vezes, o trabalho magístico, ele é indireto. Ele não é uma macumba que você faz. É você realmente tá gravando um podcast, é você tá fazendo uma arte qualquer. Seu trabalho tá bacana. Deus. É você fazer uma vela, fazer um... Enfim, entendeu? Tem muitas outras coisas que você faz. Também são trabalhos magísticos. Sim. E eu vou dar até um spoiler do que eu vou falar no episódio 50, que vai ser uma discussão que eu vou puxar lá e não aqui. Mas eu vou falar. Eu acho que talvez um dos objetivos é, às vezes, até mesclar, né? É quando você vê que o seu trabalho... Tipo, a sua vida melhorou, a sua rotina tá legal, o seu cotidiano é bacana, o seu relacionamento tá bacana, o seu trabalho tá bacana, porque tudo isso tá mesclado com o seu trabalho mágico. Você tá se tornando o senhor da sua vida. Exatamente, exatamente, né? E parte disso começa em algum lugar e esse episódio serviu pra isso de alguma maneira. Sim. E eu trago uma última reflexão que eu já queria ter acabado também, mas é que recentemente eu recebi lá no Gato Curioso, alguém mandou mensagem assim: eu preciso de uma prova real, Keller. Dá uma prova real pra mim pra eu poder entrar na magia de vez, porque eu quero uma coisa real. Toma no seu cu, irmão. O que você quer de real, caralho? Do que você tá falando, velho? É o que o Andrei tá esperando até hoje. É. Arrisca, velho. Você quer falar, irmão. É dinheiro. Então, real. Eu não perco nem meu tempo conversando assim, porque o que quer que eu fale pra esse cara nunca vai ser real o suficiente pra ele. Porque e sem falar da postura, né? Sim, tipo, o conceito de realidade desse maluco é outra parada, velho. Total. Se eu chegar pra ele e falar assim, olha, pra mim foi real acontecer isso. Fala, mas isso não foi da sua cabeça? Não, a melhor coisa que você fala pro cara é falar, meu irmão, seguinte, se joga. Não, exatamente. Eu falei assim, cara, ou você vai, ou não é pra você. Ponto final. É essa que deveria ser a resposta. Só que aí eu olhei e falei, falando isso, eu já estou falando mais do que eu devia. É nesse ponto que eu falo pra você. Existe uma coisa na magia que é muito mais importante que a gnose. Fé. Tá bom. Punheta. Religião, próximo. Posso. A última coisa não, que eu quero fé dizer... que eu quero dizer, não fé religiosa, fé é acreditar. Bastante importante a observação do palestrinho aqui, do Andrei, que é postura, gente, o mínimo de educação, tá? Me explica aí como é que funciona. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, como que vocês estão? Não precisa falar como vocês estão, fala assim, e aí, galera? Poxa, eu tô fazendo um tal experimento aqui, ou eu tô fazendo uma tal negócio mágico e não tá rolando. Alguém tem alguma experiência que pode dividir comigo? Não cai o seu dedo, seu arrombado. Não cai o seu dedo. Educação, não cai o seu cu. A pistolagem está contagiosa hoje. Não, e tanto é que, tipo assim, é pra deixar bem claro mesmo que, tipo, a nossa relação é que a gente prefere uma comunidade não tóxica e que seja saudável a ponto de que uma pessoa tóxica e que não se adequa a uma postura que a gente seja adequada, tipo, eu não me incomodo em nada ir lá e cancelar o apoio do cara mesmo, sabe? Então a parada não é o dinheiro, não é a grana. Porque assim, eu tenho meus outros trabalhos, eu edito podcast, tenho um monte de coisa pra fazer, todo mundo aqui tem outro trabalho, né? Então, foda-se. Ninguém precisa estar aqui. Ninguém é sustentado pelo magicando do que tá fazendo. Exatamente. A gente tá fazendo o que a gente gosta. Eu vou dar um alerta pra você que se comporta desse jeito dentro do magicando, tá? Outras comunidades magísticas que têm a mesma estrutura, com apoiadores e tudo mais, estão agindo da mesma forma. Então, se você for babaca, for expulso aqui e for correr pra outros grupos, e você der uma de babaca lá, você vai ser expulso também. Ah, mas aí tem um outro detalhe, né? Que o mundo mágico é um ovo, né? O mundo mágico é um ovo. Se alguém tiver a fazer, é começar a blacklist. A blacklist. Entre os podcasts de ocultismo. Já existe uma. Ah, é? Não me colocaram. Não, a blacklist já existe, porque todo mundo conhece todo mundo que não deveria jogar. Ah, indiretamente, sim. Não é oficializado, mas tem. Oficializado, mas gente. Cada um tem os dois, três nomes na cabeça. Cada um tem os dois, três nomes na cabeça. Cada um. Sim, sim. E todo mundo se conhece. Isso aqui é um ovo, irmão. Vamos acender um mais hoje? Adoro. Ó, o cheirinho. Olha o cheirinho da vela. Só nesse grupo aqui da diretoria. Delícia. Magicando, de vez em quando alguém vai lá e joga um nome. Ô, vocês conhecem fulano? Aí vem alguém e fala, ei, ó, e aí corre. Puxa a capivara toda. Como diz a Lívia, puxa a capivara, fio. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem fez merda. A gente tem uns filhos da puta que tem maluco que consegue puxar umas capivaras. Mas capivara tá mais anta, bem gordinha. Beijo, pessoa. ele é o nosso database, né? Pessoa é bom, cara. Pessoa é o nosso personal Chloe O'Brien. É, o Abraão tá falando aqui que tem que dar o nome de Black Candle List. Black Candle List. Amei, Abraão. Beijo. Sim. Olha isso, né? Pistolagem. Pistolagem, informação. Desculpa. E é isso aí. Entretenimento. E vela preta. Vela preta. Vou mandar que nem o cara do café. Só vamos fazer uma merda. Desculpa. Eu tenho a ideia. Vamos fazer um episódio de vela preta. Episódio da vela preta? Quem a gente bota na vela preta? Porra, é até um bom nome. Quem você tira o chapéu? É isso que eu falo, tipo Raul Gil. Quem você aceita a vela preta? Eu vou puxar assim, Paulo Coelho. É cada um tem que responder. Lembrando que a pessoa tem que valer a cera da vela. Tem que valer a cera. Não, corta isso, porque senão vou roubar a nossa ideia até a gente gravar. Ou senão já grava semana que vem. Por favor, não vazem isso, hein? Ou senão já grava semana que vem. Você tá pedindo pras pessoas vazarem. Tem um podcast aí que gosta de copiar a gente. Segura aí. Ou então pede pra participar, a gente faz todo mundo junto. Não. Esse cara aí, a vela preta dele já tá lá em cima, é um poste preto já. Eu falei, Kid Bengala, deita aí. Inclusive hoje no grupo Magicando lá no Facebook, já mandaram um aviso pra mim, ó, fica esperto com esse podcast que eu acho que eu vejo vocês, que eu acho que os caras devem ter ficado meio ofendidos com a tua entrevista no Mitografias. Foda-se. Eu vi que foi endereçada. Foi endereçada. Mas eu tava totalmente boa, cara, nessa parada, velho. Gente, uma coisa, cara, tem que se esforçar muito pra me preocupar, né? O pessoal aqui tá dizendo assim, gente, eu entrei nesse negócio agora, não tô pegando as indiretas. O que a gente faz com as pessoas? Não tem. Espera. Não precisa pegar, não. Espera. Uma hora pega. É. Você ainda não foi iniciado no grau correto. Exatamente. Pra pegar. Porque é quando os ouvidos do caralho estiverem preparados, o mestre vai surgir. Vai surgir aí. A pistolagem vai surgir. Exatamente. Então aguardem os próximos episódios e episódio 50, que vai ser do Balacobaco. É nóis, beleza? Fechou? Fechou os trabalhos? Fechou. Vamos cantar pra subir? Show! Então é isso, Ósculo do Bode, Praise the Sun para todos vocês! A pessoa tá acostumada aí do Leme Pontal, realmente é uma carreira. Tá. Rapidinho, gente. Só um esporrinho básico pra vocês, que aconteceu muito no último episódio. Vamos evitar conversa paralela, tá? E vamos evitar um atropelar o outro. Conversa paralela, tipo, eu conversar com o Vinícius enquanto tá rolando. Porque não sei se você sabe, mas a gente tá numa gravação aqui, né? Não, tudo bem, só pra saber se era disso que você tá dizendo. Ah, sim, é isso. Professor. Ou se era conversa paralela no microfone. Tipo, de mudar de assunto, assim. Sabe, né? Não. Conversa não. Paralela. Isso, infelizmente, já não tem mais esperança de melhorar. Por isso que eu tava surpreso de você, essa altura do campeonato. Queria mudar a regra do jogo, mas tudo bem. Entendi. Aí, daqui a pouco eu tô editando, tá a pessoa falando e tem um. Eu, inclusive, dá parabéns pelo esforço. Né? Parece aquela voz do início do Senhor dos Anéis, né? E geralmente é a voz da Ju. É impressionante. Cara, o Naketo tá olhando pra mim ali. Cara, ele gravou os porros aí. Mas você tá envolvido com outra pessoa, então você tá levando outras pessoas pra tentar maldade. Na live passada, o bagulho começando a rolar aqui, e eu olhando pro Naketo e o André apontando o Naketo pra mim assim. vamos continuar. Não, com a cabeça. Faz assim, tchof. Faz que nem a Joelma. Joga a cabeça pra trás. Bate o cabelo. Aê, aê, mudou. Aê. Olá. Tchau, gente. Tchau. Vai para a luz. Olá, tá vendo? A pessoa falou, estou indo apoiar agora, só por isso. Ai, isso aí, apoia sim, é isso aí. Isso, vamos colocar mais óculos no Andrei. Botar apoiador pra mamar. Não, como é que é? Que isso? Oi? Que isso? Que isso? Era o contrário, colocar os cabelos pra mamar, desculpa. Pera que eu vou mudar aqui. Pronto, fala. Ah, me liga. Vou colocar o que pra mamar os apoiadores. Gente, pode ser também. Chega dessa baixaria ao vivo. Tchau. Quer que eu volte? Até mais. Por favor. E aí a Lívia começou a rir igual um monte de trambelhada. Desculpa, mas é que colocaram um comentário muito excelente aqui do grupo. Quando eu era dolê, fiz machia pedindo a morte do coleguinha. Só que esqueci de dizer quando. Então, teoricamente, vai dar certo. Parabéns, Abraão. Tá vendo? A primeira vez dá certo. Olha lá, deu certo. Então me dá um tempo que eu preciso pensar. Tá bom, vamos lá. Na que deu a primeira prática. Lívia Andrade.